Bom, vai começar o quê? Com os primórdios do humor, não sei o quê? Patatinha, vai tomar no cu. Sei lá, assim, minha opinião, que não vale de nada, é... Não sei, mas aí, sei lá, sabe? Sei lá, entende? Sei lá. Se ele quer falar, ele não fala. É, isso daí. É, vai desse jeito mesmo. Eu não tô podendo ficar pensando muito, não, que vai feder muito. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vai arranjar o que fazer da vida, né? Isso aí, cambada do Areva, que é o Freud, estamos aqui novamente nessa bagunça totalmente caótica, hoje aqui com o senhor Zenon. Boa noite, atmosférica, boa noite, galacta. Senhor Alex Matos. E o bambu? Senhor Thiago Moura. Rola, quer rola? Pode ser rola. Senhor Marcelo Soares, quer rola, Marcelo? Não, eu quero uma vaiana de pau. E senhor Luiz Carlos de Modeste Júnior. Ele é o Mister, pra quê? Pra quê que esse infeliz foi fazer isso? Então, estamos aqui com o tema totalmente acoxambration, última hora, para a alegria da Camila, que controla os temas. A gente tá sempre zoando. Vai ficar puta, cara. Mas hoje temos um motivo pra isso. Tínhamos um tema estrogonoficamente sensível, o tema Helps, que teve que ser adiado, porque o nosso sociólogo, psicólogo e picareta de plantão, o senhor Rafael, não pôde comparecer hoje. Porque não entrou. Nossa, o nome querido amigo Carlinhos Eloy faltou hoje. Pois é. Um cara Helps, um cara que não vem. Então estamos aqui fazendo um podcast totalmente nas coxas. Vamos falar sobre humor nas internets. Esse humor de base, esse humor moleque, né? E falar sobre os primórdios do humor, começando, né? A sugestão do nosso pauteiro lá de hoje, o senhor Marcelo Soares. É, né? É, a verdade, a sugestão foi do Modesto, eu fiz a pauta em cima da sugestão do Modesto num podcast nas coxas, então hoje tá uma beleza. É, sobrou pra mim. Padrão, podcast a la Areva, né? Mas então, senhor Marcelo Soares, você falou aí da gente começar falando dos primórdios do humor internetico. É, porque assim, a internet, ela surgiu, digamos, mais fortemente no final dos anos 90 e tal, então era aquele período de internet discada. Que era força que você tem que entrar depois da meia-noite, então você não tinha como trabalhar muita coisa, upar muita coisa na internet, né? Porque era arquivos em mídia, era essas coisas bem leves. Então, o humor, ele era mais leve, digamos assim, nesse sentido, porque não tinha como trabalhar muito. Então, tinha muita coisa em flash, muita coisa que era videozinho besta. Então, uma das coisas que eu, pelo menos, lembro mais primórdias na minha mente do humor na internet é o canal do Rafinha Bastos, que ele tinha, né? O site do Rafinha, não lembro agora como era o nome que ele chamava, que ele fazia vídeos de qualidade horríveis, de tamanhos gigantes, assim, bem longos, assim, bem grandões dos formatos que não tinham. Tamanho gigante pra época, 2 mega, você fala. Né? Exato. Você sabe quem filmava isso? Ah, vai, fala que eu sei quem é, mas fala, Luiz Modesto. Maurício Saldanha. Quem? Maurício Saldanha do Rapadura Cast. Valeu, Modesto, porque agora eu vou botar um áudio dele chorando com o final de Lost. Valeu. É, aí o Rafinha Bastos, né, que hoje é essa pessoa tão importante nas mídias brasileiras, né, esse rapaz influente, né, que já... Eu posso se popularizou dizer... fazendo vídeos de vergonha alheia, né, que é o que ele fazia era isso, né, cara, era vergonhoso. Eu posso dizer que eu e Thiago Moura passamos ao lado de Rafinha Bastos e cagamos pra pessoa dele, cara. Que? Vai ter aquele merda do Rafinha Bastos, ele passa do nosso lado, assim. A passa quase acima de vocês, né? Ele tem 2 metros e pouco. Não, acima de mim, né? Não do Moura. 2 metros e pouco, o cara é o Hulk, cara, tem 2 metros e 10. Ele deve Cara, os vídeos dele ele fazia era muito, era paródia de música e tiração de onda. Ele ficou muito famoso por conta exatamente da paródia da música do Latino, né? Do Festa do AP, que acabou saindo da internet e indo pra parar na televisão e tudo. Então, pra mim, na minha memória de humor na internet, além de esse é um dos primórdios, é uma das coisas que o Tá, mas peraí. A paródia mesmo do que fez sucesso não era dele, né, cara? A que fez sucesso mesmo era outras pessoas que tinham feito, que não tinha ele no vídeo que eu lembro que fez, que bombou mesmo, não tinha ele. Era do canal dele, não sei se era ele que tava lá, não sei. Não lembro. Sabe qual que é o mal desse velho? É porque você sempre lembra de coisa anterior do que os outros falam. Sim, eu lembro. Sim. É, não, é inclusive. Bom, tem, com certeza tem coisa mais antiga aí. A baratinha. Baratinha. Eu ia falar você queria dar puta, você me jogou. É verdade. Mas o comecinho mesmo era aquelas chamadinhas de PowerPoint, manja, aquelas coisinhas escritas no PowerPoint e mandava pelo e-mail de todo mundo. Era humor por e-mail. Aí botava aquela coisinha fofinha, uma piadinha, alguma coisa assim, em português, aquela porra toda. Aí depois foi evoluindo pra videozinhos. E assim foi até chegar um Flash. É, tinha. É, aí quando no Flash o pessoal fazia um monte de animaçãozinha tosca. Eu lembro que tinha uma do cara, como é que o cara vai mijar no banheiro, lembra dessa? Que o cara, você tinha que escolher a privada pro cara mijar, aí já era um humor interativo, nossa, né? Essa camarada que o Modesto tá falando é justamente na época já do comecinho do Flash, tanto que a sonoplastia é excelente, né? O cara vai dar um tiro e vai tacar a boca. O de Flash tinha aquele Charles.com também, né? Que acho que existe até hoje. Isso, mais isso. Mesmo. Sabe onde que eles vêm? Do Big Brother. É aquele cara do Big Brother que faz o Charles.com. Sim, Maurício, aquele cara do... Ele é mesmo. Pera, caralho, tá embolando tudo. O microfone do Moura tá uma merda. Meu microfone tá uma merda. Tá. Agora tá. Eu lembro que era na internet discada, eu entrava no Charles.com, né? Aí deixava baixando uns 3, 4, sabe? Deixando assim, carregando uns 3, 4, ia dar uma cagadinha, entendeu? Almoçar. Aí depois eu voltava, tinha carregado um. Enquanto assistia um, tava esperando carregar mais 3, sabe? Um bom. A internet discada pra mim não faz tanto tempo assim, né? Aquele tempo bom que você botava pra baixar uma MP3 no Napster, voltava no dia seguinte de manhã pra saber se tinha interrompido ou não. Que merda, cara. Eu lembro que a gente carregava eu carregava uma página, aí abria outra página do Explorer pra carregando essa enquanto carregava a anterior, sabe? Cara, era uma merda, velho. Então, a gente tem que lembrar também que nessa época do Flash, além do Charge.com, que pintou o primórdio do mundo canibal, que é a legítima famosa A Baiana de Pau! A Baiana de Pau! Sim. Nessa época eu não via a menor graça no mundo canibal, cara. A Baiana de Pau era sensacional, cara. Baiana de Pau, pra ser breda. Presta atenção, mas acontece que o Zé não via graça. Porque o Zé se identificava naquele garotinho que apanhava por causa do Corinthians, cara. O Corinthians ganhou! Não, cara, meu pai é palmeirense. Não, então ele se identificava com a menina que a pomba cagava na janela. Eu aprendi que quando a pomba caga na janela, a culpa é minha. Dá a mão, moleque, me dá a mão. E aí eles já partiram pra outros planos, como a bonequicha, a boneca, cara, bicha. Cara, eu ria como se fosse um negócio. Cara, é um bom exemplo assim, o mundo canibal, né, cara? Porque é um que permanece até hoje, né, cara? Estão aí até hoje aí. E agora, tá um copo d'água. Agora a sensação deles lá é o Mundo Canibal Games e o Partoba. Partoba, né, cara? Partoba é sensacional, linha, cara. Nessa linha de Flash, tinha o Happy Friends, vocês lembram disso aí? Era Happy Friends, mano, logo os primórdios da internet mesmo. Nossa, era aqueles ursinhos fofinhos, aqueles animaizinhos fofinhos, cara, sempre saiu uma carnificina no final da história. Eu comprei o DVD duplo, eu mandei importar o DVD duplo dos caras pra me assistir, muito bom. Na época do Chatball, cara. Nossa! O que a gente fez agora? Chatball era tipo um Badu das antigas. Mais ou menos. Começou aquele momento em que o cérebro abriu um buraco aqui e começou a vazar as informações que a gente estava escondido em um lugar, cara. Lembrava disso. Agora, uma coisa legal também é que com o advento da internet começou a se recuperar algumas pérolas do passado pré-internet, né, cara? Como o trote do Luiz Pareto, né? E depois o Feira da Fruta. Começou a ter, virou essa biblioteca de baixarias cômicas. Tem um trote muito bom, cara, que não é muito conhecido, que é do Miro. O cara lá já é isso, ligado? Ele liga pro emprego, o troço lá, cara, é muito engraçado. Começa a perguntar, e ele fala porteiro, sabe, porque ele liga de madrugada pra perguntar que ele pode pegar emprego, pode fazer uma ficha lá. Ele começa, tá, mas diz uma coisa, vocês trabalham no carnaval, aí o porteiro, é, trabalho, né, não, carnaval, eu não trabalho. Cara, eu vou mandar pra vocês o link. Ah, cara, tem muitos trotes clássicos, né, cara? O do ET, ou do Possessão lá, que o cara vira o Pato Donald. Mas nenhum chega perto do Pareto, cara. O Pareto, pra mim, é o... Qual que é o Pareto, só pra me lembrar? Da Telérgio, porra. O da Telérgio. Tô aqui na Telérgio. Porra, Modeste, eu tô aqui com a Areva trabalhando. Você fala com voz fina, porra. Fala grosso. Olha só que filha da puta. Comeu teu cu, hein? Peraí. Bom. Mas tinha isso, né, cara? Assim, tinha muita coisa de áudio, tinha muita coisa com animação tosca, assim, porque não tinha ainda chegado essa onda de agora, dos vídeos, né, do pessoal. A facilidade que hoje em dia tem, né, do pessoal fazer vídeos. O cara precisava ter algum conhecimento técnico ou ser muito limitado, né, a só arquivo de áudio, coisa do tipo, né. E tinha o Hermes e Renato, botou também aquele negócio do Napster, né, lembra disso? Que botava um vídeo, você que tá aí baixando putaria, não sei o que e tal. Não lembro disso. Não, também não. Tinha um arquivo... Eu não lembro. Ah, depois eu vou passar pra vocês aí. Tinha um arquivo que eles colocavam sacaneando quem tava baixando lá a coisa no Napster lá. E ele começava a gritar, se eu não me engano, no final. Pra estourar o tímpano do filho da puta. Que merda. Mas ficava limitado a isso daí, né? A esse tipo de coisa, assim. Não tinha como o cara exercer tanto, assim, criatividade como hoje, né? Hoje em dia, qualquer um, porra, com uma câmera, o cara inventa tudo que é... Então, pra mim, na teoria, a primeira revolução de esse negócio de postar humor foi com o Flash, né? A segunda, pra mim, foi o YouTube. A hora que surgiu o YouTube, que virou putaria geral mesmo. Sim, e muito baseado na vergonha alheia, né? Que tem pouco tempo que realmente o pessoal começou a se dedicar a fazer coisas bem feitas de humor no YouTube, né? Porque no começo tinha muita vergonha alheia, né? Pegar pegadinhas. Muito bêbado. Bêbado, pegadinhas que o nego fazia pra sacanear o outro. É, vergonha alheia total de pessoas sem noção e tal. Vergonha alheia que eu tinha dos stand-up que os caras não faziam na época também. Tinha os comecinhos, os caras tentando fazer stand-up, faziam pra família ria, ele postava na internet. Tipo aquelas piadas do tiozão bêbado na quermesse. Isso, meu Deus, cara. E sempre tinha um amigo infeliz que me mandava link disso. E aí hoje em dia já tem as coisas feitas especificamente pra usar a internet como um canal de projeção, né, cara? E aí começou lá com, não sei se começou, mas assim, um dos exemplos que eu lembro, que não é tão antigo assim, é o Tapa na Pantera, esses vídeos já de humor proposital pra internet, né? Sim, nossa, Tapa na Pantera clássico. Aquela música, aquela canção linda, aquela canção edificante, que tem a participação do Bob Dylan, aquilo começou pra internet, aquela mensagem de paz, de esperança, da vai tomar no É, não, aquilo da internet, que eu acho que não é... Eu acho que aquilo é tirado de uma peça, cara, mas o quadrinho mesmo virou da internet, né, cara? E tem dois, né, tem o Vai Tomar no Cu e o Pedro ela lançou o Eu Avisei Que Isso Ia Dar Merda. Que é mesmo. Nossa, isso eu não conheço. Nossa, na época até a Eliana cantou esse Vai Tomar no Cu. É, a internet tem essa coisa, né, assim, ela fica fora das restrições de baixaria que você coloca na TV, né, cara? Então ela é muito mais fácil o cara conseguir se aproximar do humor, né, de teatro, vamos dizer assim, do humor casual, do que na televisão, que o pessoal já, né, é cheio de recomendações, ah não, isso aqui não pode, e você também já testa logo a reação de cara, né, cara, o vídeo começa a bombar, e muitas vezes o pessoal não faz a menor ideia que o vídeo nem é engraçado, bota na internet e vira piada, né, ô Nissinho Fale, então, é isso, né, cara, então Vai Tomar no Cu e outras coisas já que já dão uma peladinha, vamos falar a verdade, né? tem essa facilidade na internet que não teria. E às vezes alcança a popularidade até de parar na TV, né? Por conta do sucesso. Ó, complementando o que você tá falando, Freud, faz um bom sentido que é o seguinte: o humor, né? Há muito tempo, o humor na televisão tá caindo, tá? O politicamente correto tá imperando, aquela coisa toda, não pode fazer piadinha aqui, não pode fazer uma falar de coisa ali. Então tá decaindo. Os caras fazem o quê? Zorra Total. Eu até compreendo que o Zorra Total é uma bosta, velho. Porque os caras não podem fazer piada com bosta nenhuma mais. Então tem que fazer o quê? Piadinha de peido, piadinha de torta, velho. Aquelas gaguezinhas besta. Porque não tem mais como fazer umas piadinhas chubiduba que nem o Sapalhões fazia, manja. Que nem o Costinha fazia. Não rola mais. É, mas cara, até o Costinha tu pega, cara. O próprio Costinha. Cara, se você for ouvir, tu ouviu o CD do... Hoje é CD, né? Na época era o vinil, né? Do Costinha, cara. Aquilo ali era o show que ele fazia no teatro, cara. Sem restrição nenhuma, entendeu? Aquilo ali, cara, não tem nem comparação. Se na TV o cara já era engraçado, ali, porra. E ali não tinha nem a cara dele pra ajudar, né? Porque é só o áudio, né? Então, você lembra, falando nisso, vocês lembram da raspadinha da raspadinha do Rio? É isso que eu ia falar. Se tu pega... Cara, quando eu assisti esse comercial da raspadinha do Rio aqui, eu lembro da época que passava o comercial. O comercial não tinha nada, era só com aquela cara dele, figura lá. Mas não tinha nem piada, assim. A piada era só a cara dele, assim. Não era tão engraçado, assim. Mas aí tu vê, cara, quando o cara tá livre pra fazer o que ele sabe, né? Assim, ó, vai. Não tem ninguém marcando, não tem ninguém te marcando, vai, dá o teu show aí. Aí é outra coisa, né? É isso que a internet proporciona, né? Tanto que tinha um negócio engraçado na escolinha do professor Raimundo, que acontecia de vez em quando, e eles botavam no ar, que era tipo o professor Raimundo falando pro Patinha, né, pro Mazarito: tá, vamos lá, essa é a quinta piada que você vai contar, vamos ver se essa vai entrar pro ar. Cara, e a própria televisão às vezes brincava, você me lembrou agora, mano. A própria televisão brincava sempre com essa história dela ser restrita, né? Eu lembro um clássico, né, que era o Ari Toledo do Silvio Santos tentando contar a piada do elefante, da tromba do elefante, né? Que o Silvio Santos... Já sabe como o elefante se ceda! Ele nunca podia contar a piada, né? Então... Ele come gato com batata. Gato com batata. Então não tem jeito, né, cara? A TV tem essa limitação que a internet não tem, né? Só que tem uma coisa. Essa mesma coisa que faz a liberdade do humor na internet, às vezes também compromete a qualidade desse humor na internet. Porque tem muita gente que acaba fazendo só com a palavrão e dane-se, entendeu? Faz só pro lance da baixaria, acaba não tendo conteúdo mesmo. Daí, acaba explodindo por uma semana e só... Não, mas eu sei, Modéstia, aí já não depende mais da liberdade da internet, depende da qualidade do talento. Como o estranho que a gente tá fazendo? Não tem graça, não sai. Eu fui no stand-up há um tempo atrás, de dois humoristas, Paulinho Serra e daquele outro cara que fazia um comum que a gente viu também, esqueci o nome dele. O do Paulinho Serra, os dois foram bem juntos, sabe? Tipo, meia hora de cara. O do Paulinho Serra foi bom, o do outro, ele ficou meia hora falando palavrão, cara. Sabe, tipo, a galera tava constrangida, não tava rindo, assim. É aquele cara que foi lá pra fazenda? Esse mesmo, não sei o nome dele, não lembro o nome dele. Ele tem cara de ser sem graça pra caralho. Ele é muito sem graça, cara, é péssimo. O Paulinho Serra fez um puta show, assim, sabe? Tipo, e ele vencido, assim, pra dar aquela brochada do mundo, tipo, teve de levantou e foi embora, assim, no meio do espetáculo. É, cara, você tem que vender o seu produto, você tem que ser engraçado. Agora com esse advento novo, por exemplo, Porta dos Fundos, os caras são talentosos pra caramba, e tenho certeza que não tinha oportunidade na televisão pra falar muito borracha que eles falam. Sim, não, sim, não. Pra falar, fazer da forma como eles falam, não tinha. Mas é um pessoal que já tinha depende, acesso. Depende, cara. O Fábio Porchat passou várias vezes na Globo. Não, o Porchat é do elenco fixo hoje em dia da Grande Família, o Gregório do Vigil tem um seriado no Multishow. Só que, tipo, nessas mídias de televisão, cara, não tem a liberdade de fazer as piadas. Tipo, eu não acho nem forte as piadas do Porta dos Fundos, mas elas são mais ácidas que não dá pra botar na televisão, porque o povo vai ficar chocado, a grande massa vai ficar chocada. Mas é que tá, se vocês pegarem, por exemplo, o Gregório até participou daquele programa, não lembro se o Porchat tava também, acho que sim, não lembro. Tentaram fazer uma coisa meio assim na TV um tempo atrás na Globo, era um programa que... Misturado. É, e eles alteravam com uns esquetes assim, meio de internet, né, porque eram esquetes curtos assim, a ver só com um tema que a trama, vamos dizer assim, do episódio era, chamava assim. Era meio que uma tentativa de levar um pouco o humor da internet, já com uma produção mais bem feita, tipo como é o Porta dos Fundos, né? pra televisão, né? De tentar, vamos dizer assim, dar uma chacoalhada assim no humor televisivo com esse estilo de internet. Só que, cara, não deu muito certo, né? Porque não adianta, o público de televisão, ele é tipo a dona de casa, é o senhor aposentado. O público de internet é completamente diferente. Mas isso, mas se você pensar também, até na internet às vezes não funciona determinadas coisas, cara. O Porta dos Fundos, no começo, ele tinha os programas, né? Ele fazia estilo um programa, né? De juntar vários quadros e fazer um programa inteiro, né? E durou pouco tempo isso. Logo eles viram que valia muito mais a pena você botar um quadro com pequenos esquetes e deixar aquilo ali, né? Pegar e se disseminar do que botar um programa grande assim na internet, né? Porque o pessoal gosta de internet exige mais isso. A internet exige essa agilidade, né, cara? Tipo, quando você tá na internet, você não para pra assistir um vídeo de humor de uma hora. Quer ver coisa rápida, cara. Internet, hoje em dia, a informação tem que ser rápida. Os caras pegaram isso rápido, pegaram isso claro, assim. Não dá pra fazer um programa de 15 minutos. Tem que ser sketch de 2 minutos. O pessoal do Parafernália precisa aprender. Falei, pronto, falei. É verdade, é verdade. Eu curti o seu comentário. Dê um like. Quer uma rola cheia de ver com a cabeça larga, pulsando vermelho? Desculpa, como é que é? É rola? Rola? Tu gosta de rola? Rola, meu irmão. Rola. Mas então, antes do Porta dos Fundos tinha o Anões em Chamas, né? Nunca vi. Cara, também não. Anões em Chamas, deixa o Marcelo falar que ele conhece. O Anões em Chamas, eu vi alguns sketches, mas tinha um que eu achava muito engraçado e ao mesmo tempo ele era muito polêmico, que era uma das meninas que tá no Porta dos Fundos, que ela fazia como se fosse uma mulher que era altamente machista, né? Mas assim, tipo, ela era espancada pelo marido e achava isso lindo. E agora eu não consigo dar o nome do cara. Aquela menina morena, ela tem um sotaquezinho muito, muito agradável do seu ouvido. A voz delicia, né? Falando de outras coisas. Aí, pronto, ela fazia esse quadro, era um escatezinho curto dela, tipo assim, fulana mandou uma mensagem perguntando se ela deve dar o cu, por exemplo. Ela faz, dar um cu é muito bom, é agradável, você tem que ter cuidado. E ela ficava fazendo com humor, né? Dando esse tom de humor. E aí já tinha esse ar que o Porta dos Fundos tem, só que de uma forma ainda um pouco mais bruta, né? Mas era bem legal, não existia, tinha algumas coisas que eram bem, bem interessantes. E tinha uns vídeos também com essa pegada, assim, meio de que porra é essa? Né, cara, meio surreal, assim, que era legal também. Puta, você tinha desse do Anões em Chamas, também tinha o Histórias pra Nanar. Sim, sim. E eles interpretando as músicas também, o funk do Chatuba, não sei o que, pra ninar. O Anões em Chamas que deu origem a aquele negócio do homem, era Homem Barata, se não me engano, que era um super-herói bem escroto. É uma série que eles iam fazer, né? Que era o. Mas começou como um videozinho rápido do Anões em Chamas, assim, e virou uma série. Não sei se rendeu, se foi pra frente, mas rendeu uns episódios de série, seriado no Multishow. Barata Flamejante, eu acho que era o nome. Do Anões em Chamas, cara, tinha um também que era muito engraçado, que era o Sobrevivendo, que era tipo uma sátira daquele A Prova de Tudo do Bear Grylls. Que o cara sobrevive na floresta, não sei o que. Isso aqui dá tudo errado pro cara, não sei se vocês já viram. Agora eu fiquei curioso e quero ver isso. Só um minuto que eu já te mando. E esse que você tava falando da mulher que apanhava lá era a Amanda, o Marcelo. Ah, é verdade. Aprendendo com a Amanda. Vocês viram como eu sou ignorante nesse negócio? Enquanto vocês estavam vendo Anões em Chamas, eu tava indo atrás de vídeo antigo, tipo Hermes e Renato, que não tinha mais espaço na TV, aquela coisa mais palavrão, principalmente incorreto. E é ali que se sobreviveu. Trapalhões, hoje em dia, sobrevive por causa da internet também, assim. Muita coisa que não tem espaço na TV, tem espaço na internet. Vê o padre Quevedo, quebra meu dedo. Mas tem uma coisa legal, assim, da gente ver. Como a televisão, hoje em dia, realmente não dá espaço para as coisas, né, cara? Eu vejo muita semelhança, assim, no tipo de humor que dá certo hoje com o que era feito na TV pirata, cara. Exato. E que a televisão hoje não consegue mais dar espaço pra isso, né? A TV pirata tinha esse esquema, tinha os quadros fixos, né? Com os personagens fixos e tal, que se alternavam. E tinha esses esquetes, assim, também curtos e tal. Mas, cara, tipo, era um dia da TV pirata, porra, sentar pra ver TV pirata, cara. Sempre, tu nunca se decepcionava, assim. Os caras, a qualidade era fantástica. E aí você vê. História, é aquele humor que não dá pra fazer mais hoje. Tipo, um que acho que foi você que citou já, Júlio. Do lance do avião lá, do é, esse agora. É foda. Aqui do avião é foda. O TV macho, aquele. Como é que tá? Que a Regina Casé fazia uma torcedora do Botafogo, do movimento. Do TV, como é que tá? Sensacional. Tá porca, né? que é isso daí? O que, que é isso daí do seu muro? Tá, não, meu marido e tal, sabe como é que é, né? Ele viu que eu tava fraquejando e tal, me deu umas porradas. Eu acho que o marido tem que dar uns toques na esposa de vez em quando. O que você acha da violência nos estádios? Tá pouca, né? Tá pouca. Sai do conforto do celular, não vê uma briga, não vê uma porrada. O sujeito sai de casa, vai pro Maracanã, não vê uma porradaria. Cara, aí você vê, né? Quem tá fazendo humor hoje, como por exemplo o Gregório do Veio, foi apostar, são pessoas que são, digamos que, filhos de exatamente essa geração dos anos 80, né? Provavelmente cresceram vendo esse tipo de humor, e aí, como a televisão não dá mais espaço, correram pra internet pra fazer isso. Se TV pirata fosse possível hoje na televisão, esses caras seriam o elenco. E aí eu queria ver quem mais ia odiar Caçapava. É, o Cacete Planeta no começo era até bacana, bacana pra caralho, aliás. Dava uma risada bacana. Quando era Dodge para maiores? Isso, naquela época era bacana. Depois que eles saíram, veio da revista lá, que eles faziam o jornalzinho deles lá e passaram pra televisão, era muito bacana, mas depois começou a decair. Cara, o Cacete Planeta era muito legal na época do jornal, cara, do Planeta Diário, da Caceta Bufá. Antes deles terem o programa, cara, eu comprava essa porra aqui, cara, me mijava de rir, cara, com o jornal. É, aquela... Eu lembro de uma manchete de uma da revista, assim, e os candidatos não aguentaram dar o segundo turno, né? Tava o Collor e o Lula, cansadaço com uma gostosa na cama, sabe? Eu lembro que tinha um negócio assim, quem vai estar no cu do Senna no próximo Grand Prix, não sei o que lá, e tinha várias opções lá zoando, cara, tinha a Roxana que fazia umas colunas de baixaria lá, muito engraçado, cara, os caras eram foda. Sem contar a campanha que eles fizeram com o Macaco Te Amo, né, cara, aqui no Rio de Janeiro, ser eleito, cara, que foi fantástico. Mas o que eu acho que acontece com o Caceta também, ô Alex, é que, cara, a fórmula é difícil você não esgotar uma fórmula, né, e eles acabaram, sei lá, acho que meio que se acomodando, entraram numa de fazer parodinha de novela, não sei o que lá, perderam um pouco, assim, justamente essa acidez, né, deles. Eu acho que eles contribuíram muito, assim, pra ajudar a televisão a aceitar determinados tipos de humor, que ela era muito mais conservadora antes deles. Mas chegou a impressão que teve é que eles foram até um determinado ponto, e que quando eles não conseguiram passar daquilo dali, ficaram, né, perderam o gás, né? Eu, na minha opinião, eles foram capados, né? Eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Fausto Silva. Fausto Silva, no Perdido na Noite, ele era muito ácido. Aí ele foi lá pra fazer o programa dele, ele começou com uma piadinha, parece que deram um sossega-leão nele. O comecinho, você lembra, né, Modesto? O comecinho, ele, sim, era um filho, claro, da puta, cara. Sabe, fazia piadinha, falava um monte de merda. Aí eu cortar as asinhas dele. Ficou nicho de um programa pra outro, que ele cortaram as asinhas dele e ficou mais político. Até o ponto que ele teve que colocar coisas como Sushi Erótico e Latininho pra brigar a audiência com o Gugu, né, cara? É por aí. Então ele teve que ser forçado a se adaptar. Ninguém fica tanto tempo no ar se não se adaptar, né? O programa bacana que tinha antigamente era o Sai de Baixo. Não aguentou o pique, né? O finalzinho tava chato pra caralho. É, não, mas eu Sai de Baixo eu gostava quando tinha a Cláudia Schmidt. Quando ela saiu... A primeira temporada do Sai de Baixo foi sensacional. É, quando ela saiu, acho que já caiu muito ali, então... Nem eles estavam passando alguns trechos do Sai de Baixo no vídeo show, cara. E... Nossa, viva toda sexta. Eu tava assistindo hoje, na verdade. Porra, é muito bom, cara. Até hoje é muito bom aquilo lá. É, mas aí entra num fator que eu queria colocar. Olha só, as coisas que passam no Viva. TV Pirata, Sai de Baixo, aquele Toma Lá da Cá, se não me engano. Passa Chico Anísio, passa Jô Soares, mas não passa Trapalhões. Porque Trapalhões hoje ofenderia muita gente. E onde que você consegue ver isso? Na internet. É o refúgio pra essas coisas. Só uma parte, o Trapalhões, eu li alguma coisa quando... No site do Viva, explicando porque que eles não conseguiam passar Trapalhões. Por causa de briga de direitos, se não sei o que. A família do Zacarias e do Mussum tá levando, né? Tá na justiça também. Mas Trapalhões, hoje em dia, tem muita coisa que passava nos Trapalhões que hoje em dia não passaria, cara, de jeito nenhum. Ah, mas na TV. Mas na TV pirata passou uma coisa pior, velho. Sim, não, na TV acaba ou passa, Modeste. Deve ser essa restrição aí. Aquela do pai, eu vou assumir, eu sou preto. É? Não, meu filho, que isso? Mas tem Michael Jackson aqui, ó. Era preto pra abrir outro branquinho. O que os vizinhos vão pensar? Cara, o Michael Jackson Alvinho, é muito... Alvinho, meu filho. Ele sacaneava a pedofilia do Michael Jackson toda hora também, cara. O nome do guri era Alvinho. Alvinho, meu filho. Meu nome é Alvinho, mãe. É James Brown. Sabe, esse tipo de coisa que passa na TV. Eu não entendo ainda como que ninguém processou a Globo por passar essas coisas na TV a cabo. É como o South Park, sim. South Park é uma coisa que eu acho ainda um milagre estar passando na TV aberta. Porque eu quase tudo o resto foi isso. Mas não passa na TV aberta. Eu tenho uma teoria sobre isso. É o seguinte, TV aberta, quem vê a TV aberta? Babaca. Babaca e pobre. Que é isso? Olha aí o Malafaia aí no nosso podcast. TV a cabo. Gente que é mais inteligente só assiste pela internet, entendeu? Tá? Pessoas juntas e finas já assiste tudo pela internet. Põe o Netflix, passa. Olha só, tá que cara elitista, que cara elitista. Agora os pau no cu ficam assistindo TV aberta mesmo. Não, eu vou tentar salvar o que o Alex falou e não tomar processo. Partindo aqui de casa, porque a gente tá sem TV a cabo. Que é que na TV, a TV aberta, as pessoas, a grande massa, ela se sente mais ofendida mais facilmente. Eu lembro na época do Site Baixo mesmo, que a gente se ofendia com os comentários do Caco Tibes em relação a pobre. Sendo que era, tipo, ele mesmo era um personagem, era a piada, um cara fazer aquele comentário era piada, mas as pessoas se ofendiam, tá ligado? Se ofendiam os comentários, não, nem facilizam. Quando você vai pra TV a cabo, não adianta, cara. Só assiste TV a cabo, e que assiste esse tipo de programa, já tem a cabeça mais neurônio. É, mas neurônio. Mas o que acontece não é só isso. Veja bem, quando você está falando na TV aberta, os canais são uma concessão do Estado. Então a opinião pública, ela se vê no direito de regular aquilo que está acontecendo ali, entendeu? De criar toda esse politicamente correto em cima, de querer controlar o que é conteúdo adequado, o que não é. Quando chega na TV a cabo, cara, isso já cai por terra. O problema é que a TV a cabo, a não ser o Z, que tem Y no nome, o que prova que ele é um pobre, a pessoa reclama com a TV, cara. Ela vai direto na empresa. Aquilo é um serviço que é vendido pra ela e ela paga por aquele serviço. Não passa por uma concessão do Estado, não é um negócio que está um sinal aberto para qualquer pessoa ter acesso, entendeu? Essa é. Por mais que hoje em dia a TV a cabo, internet, assim, tão aberto quanto uma TV comum, né? Em termos de popularização, você ainda tem uma divisão ali do que é, ó, eu pago por essa porra, se você quiser reclamar, é cada um que paga que vai reclamar com o provedor dele lá, com o canal, que se foda lá. E não, isso daqui tá aberto para todo mundo. Então o governo tem a responsabilidade social de manter um determinado nível, porque senão afeta a mente das nossas crianças, que cresceram vendo pica-pau, vão virar psicopatas, entendeu? É isso que eu falo. Eu ainda acho na minha teoria, ver um bando de pau no cu, um chorão, mimimi. O que acontece na TV a cabo é muito simples. O cara pega o controle dele e fala, vou assistir um filme hoje. Ele assiste um filme. Aí ele vê lá, censura 18 anos. Ele, opa, beleza, vai ter putaria, então vou assistir. Então ele já sabe que vai ter putaria. Aí ele fala assim, aí, vamos pôr, um cara que não gosta de putaria. Não sei se existe homem que não gosta de putaria, mas vamos lá. Aí ele vê, censura 18 anos, tem cenas de sexo. Ah, não, não vou assistir isso aqui não, vou assistir outra coisa. A mulher vai assistir novela. Vou assistir Glee. Qual que é o problema de assistir Glee? É que mamãe não sabe que eu sou gay. Não vamos entrar nessa discussão de novo, por favor. Então, eu já perdi essa discussão, Modéstia. Filho do papai. Então, continuando aqui, não, cara, mas só um pouquinho, só um pouquinho. De escolher o que ele quer. Então o cara tem mais inteligência que a pessoa da TV aberta. A TV aberta tem obrigação de não trocar de canal. Ah, tá passando uma merda na televisão. Ah, troca de canal, seu idiota, você não quer assistir, troca de canal. Mas o cara não tem essa capacidade, não tem essa coordenação motora que o pessoal da TV a cabo tem. Que isso? Não, não, mas peraí. Agora o Alex citou, vocês citaram um negócio pra ver o quanto realmente o público no mundo inteiro é babaca. Não é só no Brasil. Mas pera, vocês citaram Glee, por exemplo, que Glee realmente é um seriadinho pra adolescente e tal. E teve um episódio que deu um puta bafafá nos Estados Unidos, com aquela associação das 1 milhão de mães mal comidas. Das velhas mal comidas dos Estados Unidos, isso é verdade. Que era um episódio que, se não me engano, chamava First Time, em que os personagens principais, os casais principais, assim, perdiam a virgindade. Mas não aparecia nada, só eu dizia que aquele episódio... Eles falaram e me deram uma trepadinha. Puta, cara. É, cara. E foi um troço, tipo, feito todos os dedos, tá ligado? Assim, pra não pisar em ovos, pra não perder ninguém. Todos os dedos, é por isso. Pisando em ovos. Por isso que deu merda. Pisou no ovo com todos os dedos. Isso é um sinal de masoquista já, cara. Isso daí não é, porra. E as 50 das mães e não sei o que, e as igrejas todas querendo que o troço saísse do ar porque mostrou adolescentes perdendo a virgindade, tá ligado? Então, e a gostosinha da Rachel nem perdeu a virgindade ali. Claro que perdeu. E tão idiota que a Rachel nem perdeu a virgindade, a gostosinha da Rachel. Então, e o povo, tipo, fez campanha contra o povo, né? Os babacas, como os pau no cu, como dizia o Alex lugar. Mas é mais concentrado nas TV abertas. Então, e a internet? A internet é o seguinte, você clica só se você quiser, entendeu? Se você clica e assiste um programa ofensivo, um bagulho que você não curtiu, velho, você vai reclamar pra quem, sabe? Nos você vai chorar pra quem? Você vai mandar cartinha? Não é bem assim. Não é bem assim e eu posso provar. Então prova. Quantas pessoas, não tô dizendo de vocês que são pessoas finas, de bom trato e de bom gosto, mas quantas pessoas você já vê em escritório que acaba vendo e ouvindo um monte dessas coisas por osmose, que tá na mesma sala e o cara coloca o Mundo Canibal na altura, o cara grita, parada! No ou meu quantos escritório teria demissão isso. Exatamente. E, cara, tem um monte de gente que acaba recebendo troço por viral, veja isso aqui é legal, não sei o que. O papo é tão forte que você se obriga a ver aquele troço. Sai da caixa! Sai da caixinha de areia, tá mesmo falando. Eu entendo o que você tá falando, Modesto. Eu não tô indo contra. Eu estou dizendo que a internet, você não tem muito aquele negócio de pau no cuzista, TV aberta. Você pode escolher receber o negócio. Você pode, por exemplo, vamos pegar os programinhas de humor que tem hoje. Vamos lá, um stand-up, né? Vamos pegar os melhores do mundo, a companhia de teatro lá. Você quer ver aquele, não sei daqui, não sei da onde, de Godá lá. Irmão teu da terra de Godá. E esse trem aí. Aí você clica pra ver, porque um cara falou pra você que é legal. Então você vai lá, porque você tá achando que é legal. O ato de você ter aquele conteúdo à disposição de você ver a hora que você quiser, e você se predispor a clicar, acaba com o mimimi que tem na TV aberta, de que, estão colocando isso na cabeça das nossas clientes. Não, peraí. Eu não consigo entender, peraí. Da mesma forma que você tem a liberdade de dar um clique no seu computador, no seu videozinho do YouTube pra assistir, você tem a liberdade pra mudar de canal na TV aberta, cara. E tem muita gente que faz isso. Mas o que acontece, Modeste, é que a TV é a janela do inferno. A pessoa larga a criança lá e não quer ter que tomar conta do que ela tá assistindo. Então, quando tem uma coisa qualquer que ela julga absurda e ofensiva, é o Estado que tem que tomar conta daquele canal que ele concedeu para aquela pessoa fazer aquilo ali e está botando coisas de baixo nível na TV. É isso que pega, entendeu? Isso é verdade. Repete que estava na caixa de novo. Que bosta, velho. Vou parar de andar com o cara. Vou sentar. Melhorou? Eu não acredito que você estava andando com o tablet pela casa. Você sabe que o sinal do Wi-Fi não é constante, né? Quando você passa por uma parede, ele interrompe o sinal, sabia? Imagina quando você entra num cano, rapaz. Vai, fala. Até esqueci que eu ia falar. Mas, ô, Modesto, vamos voltar ao negócio da TV. Vamos voltar pra internet. Ó, é o seguinte, a internet, o cara tem o mínimo de conhecimento pra poder mexer na internet. Ou seja, ele tem que ter coordenação motora pra usar o mouse. Mais ou menos, né, cara? Quando a gente vê as pérolas do Orkut, por exemplo, você meio que duvida isso daí. Mas o cara consegue chegar lá, entendeu? Isso já... Alex, as mesmas pessoas que você tá colocando que tem uma capacidade melhor são as que colocam vídeos do moleque pra viralizar negativo. O Alex comentou a dizer, vamos pôr assim, que o cara é analfabeto, né? ele consegue mexer na internet, né? Claro, pelo menos fingir que sabe escrever pra poder mexer na internet. Alex, é só você olhar, cara, tipo, eu já entrei em vários vídeos do Porta dos Fundos, por exemplo, que a gente tava falando agora há pouco. Você vai nos comentários e tá falando, você vai reclamar pra onde? Cara, tem gente reclamando nos comentários do tipo, nossa, mas é foda. Ofensiva, e não sei o que. Eu sei, mas assim como, tipo, tem o pau no cu em casa reclamando que tá passando uma piada que ele não gostou no, sei lá, no CQC, tem o pau no cu que assiste o vídeo ali e se ofende porque o cara falou cu no meio do vídeo e vai reclamar, tá ligado? Aquele cara do Jesus mesmo tinha um monte de reclamação. Cara, o da rola foi demais, cara. O da rola foi muito bom. Tu olhava os comentários, um monte de gente babaca. Ai, baixaram o nível, hein? Apelaram, hein? Cara, o cara não pode fazer uma piada um pouquinho diferente, que aí, né, ah, se falar um palavrão, falar um negócio de rola, pronto. Aí já é de baixo nível. Cara, é, porra, é foda, né, cara? Outro Porta dos Fundos que foi, que também deu polêmica, foi aquele do publicitário querendo mudar a Bíblia, de Jesus ser Cleopis. Qualquer coisa que mexe com religião, cara, eu aposto que o do padre pedófilo lá também deve ter dado merda também, cara. Nossa, muito foda. Como é que você sabe que ele joga com a Alemanha? Não, Manchester City. Com Manchester City. Ah, danadinho, filho da puta. Ia mexer no meu gordinho. Olha, cara, então tu calcula isso, botar o TV Pirata, então fazer, lembra que o Júlio, aquele quadro que era o jogo dos apóstolos do TV Pirata? Não, isso eu não lembro. Cara, era Jesus e os apóstolos jogando futebol, uma coisa assim. Cara, era muito escroto. E passava na TV nos anos 80, sabe? Se passar isso hoje em dia, cara, meu, o mundo acaba assim de gente reclamando. Tinha um Malafaia? Ai, ai, ai. É, vai ter um Malafaia dizendo que é coisa do demônio, que vai todo mundo pro inferno. Ah, mas antigamente nego chutava santa ao vivo também. Não, não. Ah, bom, isso eu vou guardar pro próximo podcast. Esse podcast só pra ele. Que é uma rola cheia de verbo, cabeça larga, pulsando vermelho. Mas desculpa, como é que é? É rola? Rola? Tu gosta de rola? Rola, meu amor. Rola, rola, rola. Pois é, então para reciclar, né, o humor televisivo, agora o pessoal tá tentando dar uma puxada, né, de coisas da internet, tentar levar, né. Aí, além do que eu já citei, né, aquele programa da Rede Globo, que tentou um pouco malcidamente fazer isso, tem o pessoal levando os vídeos que bombam na internet no programa da Eliana. Nossa! E aí leva os memes da internet pra ser entrevistados pela Eliana e outros bichos. É o momento vergonha alheia do programa, que ela pega aquele moleque do Mamilos e fica fazendo o moleque falar Mamilos durante 10 minutos. Repetir o negócio, que não tem mais nenhuma, não tem mais nenhuma espontaneidade do que o moleque tá fazendo de novo, cara. Fica ridículo, cara. Ou para a nossa alegria também. Cara, era legal até ir na Eliana. Não, outro programa que massacra a validade da internet. Ele perdeu a validade, né? Mas outro programa que massacra esses caras da internet é o Pânico, né? Enquanto não suga a última gota, o Pânico é uma coisa, bosta, não para, né? O pânico começou tão bem, né? Pânico não começou? Não, no começo era começou, divertido, cara. Cara, eles correndo atrás do Clodovil, cara. Eles perseguindo o Clodovil era muito foda. Ah, cara, eu sei lá, eu sempre tive algumas coisas no Pânico que eu achava... O Pânico era até insuportável no começo. Eles tinham essa ideia de fazer quadros de humor, mas com o tempo eles foram, cara, virando uma bosta como qualquer outro. De boa, amor, no comecinho mesmo, cara, os caras faziam o seguinte, um quadro com alguma coisa engraçadinha, depois eles faziam o merchan deles durante meia hora, entendeu? Ah, para, não curte. Então, tá, eu devo ter visto o quadro antes do merchan, daí eu troquei de canal, por isso que eu achava bom. Tá, mas vamos lá, ultimamente... Nos últimos tempos teve coisa legal no Pânico, por exemplo, que também inclusive viralizou na internet, que foi aquele do repórter Eco lá, com aquele Eduardo Eco, aquele era bacana, é aquele que... Puta, como é que eu dou um exemplo? Ah, coloca aí Eduardo Eco que você vai ver. Nossa, era tão engraçado, né, Modesto? É, então. Porra, era pra caralho. Não, mas era só a produção desse do Pânico. Outro aqui do Boris Casotti também, todo mundo fica boa noite. Essas são as partes que acabam sendo engraçadas. Mas esse do Boris Casoy, cara, as poucas vezes que eu vi, eu realmente achei engraçado. Porque eles trabalham também com o negócio do inesperado, assim, do surreal. De repente o cara fala uma porra que não tem nada a ver com porra nenhuma, né, aquele cara? O Polvilho, ele é muito bom, cara. Aquele cara, ele é realmente bom. Mas o Carioca também é engraçado, cara. Eu sempre achei ele mais engraçado do que os outros, assim. Quando tinha que fazer alguma coisa de humor, mais voltado pro humor tradicional, o cara que fazia bem era ele, cara. Os outros é só escolhambar os outros. Tinha um quadro que eles faziam que era da Marília Gabrielpes, que era bem legal, entrevistando aquele viadinho do BBB que tinha a língua presa, cara. Aí tipo, eles bate bola, um adogo. Então, cara, só que era meio quando faz humor, e daí você tira o quê? Uns 4 integrantes do máximo que fazem isso lá dentro, ele é legal. O problema é que o resto do programa todo é um lixo. Só que o lance do Pânico que a gente tava falando, do negócio da internet, eles ficam massacrando esses mames que aparecem, né, cara? É, não, cara, eles. Cara, o Pânico tem aquele negócio que tá no DNA deles, cara. É encher o saco até ficar totalmente constrangedor, assim. E chega a ser vergonhoso, assim. E acaba que as pessoas acham isso engraçado. É isso que eu sempre achei escroto do Pânico, assim. Até as coisas que eu achava engraçado, cara, eu ria, falava assim, cara, isso é muito escroto, cara. Que merda eu tô rindo disso. Que era o Silvio Santos e o Vesgo, cara, por exemplo, cara. Que ficavam enchendo o saco dos outros, cara. Tipo assim, era aquele verme do colégio que não sabia quando a piada acabou e continuava enchendo o saco. Eram eles, cara. Então tinha hora que... O Thiago Moura, né, colégio. Eu nunca fui o cara que perdi o site da piada. Pergunta pro cara que você fazia bullying, tá? Pergunta pro cara que você fazia bullying. Tá, só pro coitado do Reginaldo. Isso. Então, tipo assim, tinha coisas engraçadas ao mesmo tempo, cara. Tem coisas que eu falo, meu Deus. Teve uma época que eles faziam umas paradas tipo Jackass. De fazer umas coisas totalmente sem noção, de arrebentar com o cara. Cara, isso é o tipo de coisa que eu nunca achei engraçado. Eu não vejo graça nenhuma. Eu sempre inclusive, parte. Cara, é ridículo, eu não consigo ver graça naquilo, cara. É o momento que eu falo que eu tenho toda a coleção do Jackass em DVD. Não, mas tem coisa do Jackass que eu gosto. Por exemplo, quando eles inventavam aquele negócio de fazer um looping de madeira que caia no meio da água e. Eu achava sensacional. Agora, cara, tinha um negócio de tipo, agora nós vamos enfiar uma agulha atravessando sua bunda e saindo no seu esôfago, tá ligado? Olha que divertido. Oxe, nos toba! Porra! Uma graça nessa porra! Enfiar um carrinho de brinquedo no seu cu agora. Ah, que divertido. Não consigo achar graça nisso. Cheirar uma carreira de wasabi. Viu? Acabei de lembrar de coisas escrotas da internet. Aquele que o cara quebra um copo no rabo, velho. Pô, assistiu isso aí? Uma merda, cara. O cara vai enfiar copo no rabo. Se você for falar de coisa escrota da internet, a gente vai ficar aqui 5 podcasts falando. É, sabe uma coisa que eu gosto de ver na internet? Uma coisa que eu realmente sinto prazer de ver na internet, cara. É quando me mostram um vídeo do cara que vai pagar de fodão e toma no cu, cara. Isso aí não tem como não vir, cara. Aquele cara não, mas pra isso vai dar uma porrada no outro, ou que vai pagar de fodão, fazendo... Eu postei um dia desses no Face, você viu lá, né? Caraca. Cara, o cara se arrebenta todo, fala assim, se fudeu, efeito, cara, se fudeu. Mas pra isso, meu querido Freud, não tem cara mais desses babaca na internet do que os caras que fazem parkour. E aí você tem a vingança dos babacas do parkour, que é o PATOMA! Cara, mas assim, os caras que praticam parkour não acham de babacas, cara. É um troço que os caras fazem lá. O Modesto tem recalque. É, tem ele tentou fazer só vez e fechar. Ele tentou fazer uma vez. Rolou a ladeira toda aí. Foi fazer parkour no muro, derrubou o muro. Tá, não foi topa essa, viu? Mr. Mestre de obra. Caralho, ele decora os caras do quarto, mano. É o Mr. Servente de Pedreiro. Não, cara, que caiu do tijolo. O mestre de obra é aquele que cai com tudo, que cai quase a varanda do prédio em cima do cara. Cara, o Partoba é foda. Pô, é, cara, tem que dar a mão à palmatória. Aquele filho da puta que faz a narração, cara, se não fosse ele, não tinha 10% da graça, cara. O cara é muito louco. O cara é muito escroto, maluco. Não, cara... tem um negócio todo mês que sai na internet que é o Fail Compilation. É o Partoba sem a narração, cara. É um saco. Não é depois, cara. Não tem jeito, cara. Quando o cara faz, fala aquelas merda dele, que o Modeste deve adorar, porque ele adora falar de gordo, né, Modeste? Cara, gordo tem um vídeo que é sensacional. Que Partoba, não é Partoba, mas acho que as pessoas mais inteligentemente burras, alguma coisa assim. É o Partoba, é outro nome, cara. É o Partoba. Especial gordos, que daí ele só mostra gordo fazendo gordinho. Ele Eu concordo 100%, cara, velho. Olha lá, o gordo. Por que o gordo vai fazer isso? Tem uma que o gordo vai correndo e ele tenta dar um pulo, assim, tá ligado? Mas assim, ele não tenta pular pra algum lugar, ele pula parado no lugar. E ele pula e se estribucha no chão, né? E ele fala, olha o gordo desgraçado, não levantou um centímetro do chão. Aquela gorda na balança aquela gorda na balança que cai de cabeça, que chama de meteoro da paixão. Caralho. Mas o cara é foda, bicho. Cara, realmente. Então, uma frase perfeita dele é: não é questão de ser gordo. O cara pode ser magro, mas a atitude de gordo que fode. E aí tem os subfilhos do Partoba, que são pessoas mais inteligentemente burras da Terra. Tem o UFC Cachaça. Pois é, aí você pega. Cara, como é escroto. Isso é, essas coisas que eles botam lá é tipo as pegadinhas do... pegadinha não. Vídeo cacetada. Ou lembra que tinha, cara, tinha um cara que conseguia ser pior do que o Faustão, cara. Aqueles caras que faziam no Gugu, cara. Que, pô, os caras até tinham algumas coisas engraçadas que eles faziam, era cara. Era o Café com Bobagem. Do Café com Bobagem. Cara, o Café com Bobagem fazendo narração dos vídeos, cara, é muito triste, cara. É muito triste. Puta, é muito horrível. Esse Américo, o Pardinho fazendo aqueles troços lá, é o fim da feira, né? O humor deles é muito triste, né, cara? É, o humor do Café com Bobagem é triste. É muito Praça Nossa, né? Total, tanto é que eles estão na Praça Nossa, todos eles. Pronto, tá em casa. Tá explicado, né? Mas ali também, um que eu gosto muito, que ele foge um pouquinho do lance de vídeo cacetado, é o Batalha de Dança, que eles pegam aqueles vídeos do Wii, aqueles vídeos dos super-heróis dançando, aqueles dos, como é que é, do Soul Train, fazem piada em cima daqui, tão bom, cara. Sim. Mas tudo graças à narração do biólogo lá, né? Biólogo. Biólogo. É uma nova especialidade agora, né? Ele é formado em biologia. Em biologia. Ele estuda o mundo canibal, o biólogo. A gente tá falando de coisa que da internet que não dá certo na televisão, né? Vocês lembram quando eles tentaram transformar os barbichas lá, o improvável, num programa da Band, se não me engano? Tudo improviso. Que era... Caralho, velho, eles perderam toda a graça. Ah, cara, eu achei algumas coisas legais ali ainda, cara, no começo. O início era bom. É, eu achei coisas legais. Sabe o que que, na minha opinião, então, o que que matava tudo? Ali nos vídeos da internet, é filmado do teatro. É eles fazendo na hora. E quando vai pra TV, cara, e era gravado, era tudo editado, velho. Perde todo a graça do improviso mesmo, né, cara? Mas se você pegar na internet também é editado, bicho. Porque o cara divulga, bota o vídeo, ou até nem é o que o cara divulga, mas acaba tendo um alcance maior, o vídeo da parte que funcionou, cara. Não é, pô, se você for ao vivo, nem tudo. O ao vivo, cara, ele tem uma graça de você estar vendo ali na hora, entendeu? Que às vezes, depois que você for assistir de novo, não foi tão engraçado assim. Mas o ineditivo de você estar vendo aquilo ali ao vivo faz diferença. Mas, cara, editado na internet também é, cara. Mas então, não, mas eu tenho que cuidar de uma coisa. Diferente. Na internet, eles pegam o quadro que deu certo. Exato. Na TV era editado, era cortado. Tipo, agora vamos fazer. Você via que tinha corte entre uma coisa e outra, tá ligado? Tipo, perde o. Não sei, não funciona. Pra mim não funcionava. Cara, eu nunca consegui entender, cara, por que esse tipo de humor o pessoal não consegue fazer direito no Brasil, cara. Eu nunca vi nenhum programa desses de improviso que realmente, e nem na internet, cara, que seja um milésimo engraçado que nem o Whose Line Is It Anyway, por exemplo. Tá, eu falava, não começou na internet, começou com Whose Line Is It Anyway. É que começou lá acho que um programa de rádio. Do Drew Carey. Não, no Reino Unido, cara, não era nem o Drew Carey, não, no Reino Unido. Ah, é? Aqueles dois caras lá, os dois principais lá, fora o Negão, que também era foda pra caralho, mas os outros dois, o Magrelinho e um Careca, esses dois, era do programa do Reino Unido lá. E aí depois o Drew Carey fez a versão americana e trouxe ele, porque os caras são foda pra caralho. Não, e vai voltar. Eu não sei do que vocês estão falando. Acho que, assim como eu, tem muita gente que tá ouvindo que não tem a menor ideia do que vocês estão falando. Os Lines It Anyway era um programa de improviso, basicamente, né, que passava aqui no canal Sony, que é muito bom, cara. Tinha o Drew Carey como, vamos dizer assim, o mestre de cerimônias lá, né, que tinha a série dele, né, a série de humor no canal também. Drew Carey Show. E tinham esse programa. Cara, procura, Modéstia, os vídeos, cara. Vou pegar algum exemplo de vídeo aí. Tem alguns que são legendados e vou botar no post aí, cara. Era foda pra caralho, cara. Era um dos poucos programas que via de humor quando passava no Sony, que eu realmente, cara, eu gargalhava, assim. Porque os caras são muito bons, cara. São muito bons. O Negão canta pra cacete, cara. E o cara... Ele é foda. Eles fazem todo tipo de improviso, cara. Improviso musical e funciona. E, cara, esses quadros todos de programa de improviso que é feito no Brasil, no teatro, no Cacete A4, tudo chupado de lá, cara. Tudo. Outra coisa dos Estados Unidos que não deu certo no Brasil também, o certo de... Saturday Night Live. Ah, puta que pariu, que merda, né, cara? Começou bem porque começou no domingo, né? Saturday Night Live. O Saturday Night Live começou no domingo e atingiu o espantoso 0.8 ponto de audiência. A mãe dos caras estavam assistindo, pô. Mas nem a mãe, eu acho que 0.8 deve dar o quê? O câmera e o diretor assistindo, sei lá. Não, cara, é um pouquinho, quase 300 mil pessoas. Cara, eu assisti o primeiro, cara, no dia, cara. A única coisa que salvou foi eles ficarem sacaneando a Xuxa, cara. O resto era tudo muito ruim, cara. Que foi só a abertura do programa, né, diga-se de passagem. Sim, não, mas eu acho que tinha uns sketches no meio também, repetindo, não tava, né? Não lembro direito. Mas foi a única coisa engraçada que teve no programa inteiro, cara. Era muito ruim. Outra coisa da internet que não funciona na TV. São blogueiros fazendo função de, tipo, pessoas de TV, sabe? Porque o diretor era o cara do Jacaré Banguela, né? Ah, era? É, ele era boa, cara. Aquele cara não é engraçado, velho. Você já viu o talk show dele, cara? Tentaram jogar o cara pra JB fora do ar. Ah, é muito é uma bosta. É uma bosta. Só teve uma coisa boa no JB fora do ar, que foi por causa do convidado. Não, Maurício de Souza. Ah, Maurício de Souza, verdade. É o Maurício de Souza, cara. Mas por causa do Maurício de Souza. Ah, exato. Então, e o teu clone também tem uma entrevista boa. O Briggs? Ele. Não, tem uma outra entrevista dele que é genial, mas novamente por causa da pessoa e de um humor que veio da internet, que foi a Dilma, né? Dilma Rousseff. Esse da Dilma é muito foda, cara. Mulheres, não queiram tocar uma bronha. Para de querer tocar punheta pro teu namorado. O canal da Dilma também era muito bom, cara. O Palocci. Se você por acaso chupou meus peitinhos, me levou pra comer no japonês, porque você quer me foder, pô. Aquele que a Dilma de férias na beira da piscina. Vocês chegaram a ver a Dilma entrando em férias na beira da piscina? Não, esse eu não vi. Cara, é sensacional, cara. Mas não deu certo no Cacete do Planeta também. Foi pro Cacete do Planeta que deu certo. Perdeu toda a graça. Vocês lembram que uma época tentaram levar o Seu Merda, Terça Insana, pra Zorra Total, virou o Seu Banana, que também não tinha graça nenhuma? Cara, muito ruim, bicho. Muito ruim. E atualmente na TV aberta tem alguma coisa que presta, eu assisto só aquele O Agora é Tarde, que eu acho bacana, e eu dou umas risadinhas de vez em quando, é bacana aquilo lá. Você quer só também, eu assisto pelo YouTube. É isso que eu ia falar. Eu não assisto O Agora é Tarde, que cara. Eu vejo no YouTube. Quando eu tenho alguma entrevista que me interessa, eu vejo no YouTube, porra. Não, eu só vejo pelo YouTube. Quando eles fazem aquele Mesa Vermelha, é muito bom, cara. Isso é uns palavrão, isso é umas coisinhas padrão de internet, de qualidade, sabe? Tá, é questão de ver a entrevista dos dubladores do Feira da Ruta. Esse eu também vi. Mas eu também vi pelo YouTube. É, eu também vi pelo YouTube. Eu nem ligo na Bandeirantes. Aliás, eu não ligo uma televisão faz anos, cara. Olha, tem dois comediantes da TV muito bom. Tem dois comediantes da TV excelentes. Um é o Neto comentando o jogo de futebol. O outro é o Silas Malafaia dando entrevista pra Marília Gabriela. Puta que pariu, nem fala. Você viu a entrevista do Neto no Gentili, cara? Sério, assiste, procura, velho. É muito boa, cara. Muito boa mesmo. O cara é espontâneo, velho. É muito bacana. E o cara é conterrâneo da minha cidade aqui. Mas só fala merda, pelo amor de Deus. Você não vê que o sotaque dele e o meu é a mesma merda? É o Neto do Areva. Olha aí, descobriu. É o Neto que não sabe nada de futebol. Só fala merda, só, né? É, só fala tudo errado. A parte da borracha é tudo igual. Mas o Neto também não sabe muita coisa. Ele jogava muita bola, mas... comentar não é pra ele. Não. Mas por que a gente tá falando do Neto, meu Deus do céu? Não sei, cara. Eu quero o Neto. Mas não é o do Felipe Neto que vocês estão falando? Não. A idade variando com a gente. Não, o Felipe Neto também ganhou. O Felipe Neto ganhou o programa no Multishow e o amigo do Zé ganhou o programa no... Na MTV, né? Quem que era o cara que tinha participação no Esporte Espetacular? É o Felipe Neto, era. No Esporte Espetacular? Aham, tinha o quadro dele. Não sei, podia ser o Vanucci, né? Dava umas cachaças pro Vanucci, mandava ele apresentar o quadro e ia ficar engraçado. Ia ser o quadro de humor. Mas o Felipe Neto tentou também no Esporte Espetacular também, não deu certo. Eu acho que pode ser o Felipe Neto, porque agora ele tá no Multishow, né? Fazendo alguém, a mesma coisa. E qual que é aquele vesgo tatuado que tá na MTV lá, como é que é o nome dele? É, o melhor amigo do Z, porra. Esse é Siqueira, meu brother, pô. Galinha de Ken Liro. Galinha de Ken Liro. Não, mas sério, não tem nada na TV aberta, bom? Não, cara, tem a propaganda nova do shampoo, do Men's Care lá. Mas passa no YouTube também. Então, eu só assisti na internet. Cara, a TV aberta, ela realmente tem que, vai ter que se reinventar com essa popularização da internet, cara. Porque é como eu tô falando, tudo que presta, cara, tu vê no YouTube, cara. Não tem por que ficar na TV. Ah, mas não vai se reinventar, cara. Porque nós, públicos do YouTube, somos tipo 0,5% do público da TV, cara. Não, isso que você pensa, Zé. Não. Sua queda de audiência em todas as emissoras tá absurda, cara. Sim, Zé, o Sai tá aí pra provar o contrário, cara. O Sai ficou rico por causa de internet. Ô Zé, o YouTube tá em todos os smartphones hoje em dia, cara. O cara não vê mais porra nenhuma na televisão, cara. Eu não tenho smartphone, cara. É porque tu é um pobre, por isso que tu não sabe disso. Eu tô no tema errado. Teu nome é com Y, fica de boi. Meu nome é com Y, eu tenho um boneco do Dolinho e uma TechPix. Pobreza pega. Ele tem TechPix, meu Deus do céu, ele tem TechPix, cara. Agora deixa eu comentar uma coisa que isso, agora academicamente falando, porque eu sou um aluno de comunicação social, rádio e TV, um diretor da Globo foi talvez. Todo se dando carteirada, eu entendo. Quem comentou isso de ser o maior adversário de Ibope hoje para qualquer TV é a internet, foi um diretor da grandona Rede Globo que foi dar uma entrevista, uma palestra para gente na faculdade, cara. A preocupação das TVs hoje não é com concorrência, com Record, com SBT. A Globo hoje ela se preocupa com a internet. Por isso que muita coisa, você pode ver que você não vê muita coisa da Globo livre, acesso livre na internet. A Bandeirante coloca no ar as coisas que acontecem. A gente acabou de falar, agora é tarde, a gente assiste sempre no YouTube, porque a Bandeirante libera. O SBT coloca o conteúdo deles na internet, a Globo coloca no site deles para tentar capitalizar. Mas eles sabem que a grande concorrência da audiência deles é a internet. Internet hoje. Exatamente. É o seguinte, a internet é cômoda, né, cara? Você assiste a hora que você quiser, quando você quiser, se você quiser. E dá tem a indicação do like dos amigos, né, cara? É aquele. É a velha. Melhor propaganda é a boca a boca, né? A velha história, que a melhor propaganda é o boca a boca, né? Tem comercial também. É você ver uma coisa que você gostou e alguém te recomendar, você já conhece a pessoa, você curte mais ou menos o mesmo estilo de coisa e você vai lá e vê também, cara. Isso é uma coisa que... Não tem comercial. Não, vai lá. O Zé falou que não tem comercial, não tem comercial. Cacete, eu decorei aquele... Só o comecinho do... Quer pegar a piriguete. Cara, é verdade. Cortava. O comercial do YouTube são um saco, né, cara? Agora o da Netflix, vocês já notaram que o da Netflix no YouTube não dá pra pular. Você é obrigado a assistir os 15 segundos de propaganda da Netflix, cara. Eu tô ficando muito puto. Meu Netflix não tem propaganda não, cara. Eu tiro o som, cara, e deixo. Não, tá na propaganda da Netflix no YouTube. No YouTube. Ah, cara, o YouTube tem que ganhar dinheiro, né, bicho? Então os caras botam isso. Quando a propaganda é boa, aí que tá. Quando a propaganda é boa, ela vira um viral. Que nem aquela do shampoo Dove lá. Lá, cara, é muito bacana a propaganda. Aí e os caras estão em cima justamente desse tipo de coisa, né? Você vê que eles estão contratando, volta e meia, estão agora tá querendo contratar o pessoal do Porta dos Fundos pra fazer comercial, né? E eles estão fazendo direto. É, foi direto. O Casey Spoleto, né? Que eles sacanearam e os caras tiveram a manha de falar assim, não, pô, vamos jogar a piada. Foi legal. E depois fizeram propaganda de outras coisas já e tal. Os caras hoje na internet buscam um comercial justamente isso que o Moura falou, né? Ele se tornar um viral, né? Ele ter a mesma linguagem e pra aproximar o produto desse público. Mas eu acho interessante isso, porque tipo, o advento da internet e a facilidade da internet que a gente tá falando até agora tá obrigando as pessoas a se mexerem. Quem tá produzindo esse tipo de conteúdo? Porque a televisão tá muito cômoda, né? É muito cômoda. Você senta ali, liga a TV. É cômodo pra televisão. Você liga ali, liga a TV. No intervalo da sua novela vai ter um monte de propaganda que você vai ser obrigado a ver. E durante, com a internet. Durante a novela. Não, mas eu digo assim: a propaganda, o comercial de TV em si, não o merchandise. Mas assim, não sei se vocês notaram, depois que a internet começou a bombar, o merchandise de novela virou muito mais agressivo. Com certeza. Porque agora o espaço que as pessoas mudam de canal. Sim, mas agora como tem a internet, tem todo esse público que tá, tipo, assistindo o conteúdo pela internet, quem tá fazendo a propaganda, pra você não clicar ali no pular a propaganda, ele tem que fazer um negócio muito legal que te faça sentir vontade de assistir. Você não fica mais obrigado a assistir nada. E eu acho que a televisão, ela tá passando pela mesma dificuldade, TV aberta no caso, tá passando pela mesma dificuldade que as gravadoras estavam passando na época em que começou a ter download de música, tá ligado? Eles não estão conseguindo se adaptar à ideia de como é que a gente vai capitalizar essa audiência que migrou pra internet. E dá pra capitalizar se eles fizerem um cara, todo mundo tá passando por isso, Moura. Todo mundo. Tá perdendo espaço pro meio digital e tá tendo que saber como que vai se adaptar. Revista hoje em dia, que você comprava na banca, o cara vê tudo site, jornal, os classificados, o cara não quer, tá pouco se fudendo comprar o jornal pra ver classificado. O cara vai num site na internet ver tudo, cara, tudo tá... Pô, por falar em propaganda, essa última propaganda do novo Fusca é muito foda, né, cara? Porra, cara, muito boa. Ah, mas oi, bem bolado. Mas isso que vocês estão falando agora, alguém, por favor, fale isso pra TV a cabo, porque eu não aguento mais pagar caro por TV pra ver 1 milhão de propaganda. Chega a ser chato. Tem duas coisinhas pra falar sobre a TV a cabo. Uma delas é o seguinte, eu sei que não é parâmetro de comparação, porque a gente é pequeno lá onde eu trabalho, né? Eu trabalho na rádio e televisão da Unicamp. E lá trabalha na rádio muda, velho? Não, esquece, rádio muda de maconha. Então, os caras não escutam meu podcast, foda-se. Conheço todo mundo lá, hein, mano. Rádio muda? Rádio muda. De maconha. Aí já viu. É uma rádio que usa a linguagem dos sinais pra se comunicar. Isso, o Libra. Então, é tudo pela internet, cara. A rádio, inclusive, a web rádio, a televisão é pela web. Tudo lá a gente produz direto pra web. Não fica muito em programação. E sobre a TV a cabo, a NET, pelo menos de Campinas, eu não sei se as outras NETs fazem isso, mas aqui disponibilizando canal que você escolhe, que você quer assistir na hora, sabe? Lá você clica e já assiste tipo filme, assiste programa tipo Netflix da vida, sabe? Sim, cara. Isso você paga uma data de... Aos poucos a tecnologia vai foder mais ainda a televisão, cara. Por exemplo, a TV a cabo que eu tô usando aqui agora, ela te permite você gravar o programa que você quiser, cara. Baseado no guia de programação, entendeu? Então foda-se se eu não vou estar em casa na hora que vai pagar. Aí você realmente começa a ver que, porra, aí vale a pena eu pagar uma TV a cabo. Porque que adianta ter a porra da TV a cabo que na hora que eu tenho tempo pra parar pra assistir só tem merda. Aí eu vou pro Netflix. Entendeu? Não, você pode olhar o guia de programação, escolher o que você quer gravar e na hora que você tem tempo você já sabe que tem aquilo ali gravado que tu tava afim de ver, entendeu? Então, comercial, essas porra tudo, cara. Até quando é caso de filme, tu nem pega mais comercial, né, cara? Vê o filme direto, né? Então, tá tendo essa evolução. Tem jeito, mas o pessoal tem que se adaptar. Não dá pra mais ficar aquele padrão Globo de qualidade eternamente, mas... Vocês não têm visto muito TNT, nem Warner, né? Nem Fox. Não, tem comercial pra caralho, sei disso. É só propaganda, chega a ser irritante. Ah, é? Então, eu não passo na frente de uma televisão aberta, cara, desde a Vamp, do Que Rei Sou Eu, manjo. É, mas tem... A Warner, a Fox não são abertas, TNT também não é aberto. Você paga uma nota pra assistir. Isso que eu tô falando, Modeste, mas aos poucos, cara, esse tipo de conteúdo on demand, que o cara escolhe o que ele quer ver, o cara vai no Netflix, ou até as TVs já estão oferecendo esse tipo de coisa. De você ter os programas selecionados lá pra você ver a hora que você quiser, entendeu? Então meio que mata, meio que mata isso. Você não precisa ficar parado assistindo comercial. Tu passa aquela porra lá, ou às vezes o negócio já até corta automático, entendeu? Então meio que tá matando esse tipo de publicidade, né? Entendeu? Onde eu vou ver isso? O Netflix, né? Já vem embutido de fábrica, Netflix, YouTube, então tá tudo ali. É o que eu tava falando pro Zé, cara. Hoje em dia tudo que é device que tu compra na televisão, no negócio, é tudo vem YouTube, cara. YouTube é a puta rampeira de todos os conteúdos de vídeo, tá tudo no YouTube, cara. E YouTube tá em tudo que é lugar, cara. Que é uma rola cheia de veia com cabeça larga, pulsando vermelha. Desculpa, como é que é? É rola? Rola? Tu gosta de rola? Rola, meu irmão. Rola. Olha então, senhores, para terminar, são muitas emoções, são muitos programas e comicidades nas internets. Vamos fazer uma rodada final aí, cada um lembrar algum outra coisa interessante de humor na internet. Começando por o senhor Luiz Carlos de Modeste, Júnior. Então, primeiro falar do nosso querido Marcelinho, tem que ajeitar minha franjinha aqui. As histórias de amor, sexo e lascívia contadas pelo bonequinho Marcelinho, que é muito legal. Que nota de graça. Pronto, falei. Eu gosto. Tem gente que gosta de Bruno Aleixo. Deixa eu ver o Marcelinho. Que também não tem graça nenhuma. Pronto, falei. É uma bosta. E eu queria recomendar também pra todo mundo um que eu gosto. Achei o vídeo que eu mais ri na internet, que eu mais passei pra todo mundo. Que é do Porta dos Fundos, O Fim do Mundo. Puta que pariu, o mundo não acabou. Não é puta merda. Puta merda, o mundo não acabou. Ah, cara, se for fazer os favoritos. Cara, Porta dos Fundos é foda, meu. Vou fazer os favoritos, não dá certo, cara. Tem muito gente. Cagou no Luquita da galera. Tem outros que eu gosto mais, cara. Cara, aquele do Minuto da Marmota, pra mim, é um dos imbatíveis, assim, cara. Aquele... Sensacional. Seu Thiago Moura. Cara, eu vou citar um que vocês falaram agora, que realmente não tem graça nenhuma, que é o Bruno Aleixo. Só que, cara, qualquer coisa, com gente falando com sotaque de português, eu rio, cara. Não tem como. Mas o Bruno Aleixo, cara, é uma coisa tão bizarra, mas tão bizarra que dá a volta e fica engraçado, cara. Exato. E assim, ó, se cara, pra não dizer que eu nunca ri do Bruno Aleixo, aquele... Para dizer que eu nunca ri de nada do Bruno Aleixo, ele, aquele dele jogando videogame Street Fighter, eu ri, cara. Aquele não tem como rir. Mas pode dar pistola? Pode dar pistola? Não, não pode. Só você está usando pistola. Não é pistola, é a magia. É a magia do... Nada trai. Que merda, cara. O Bruno Aleixo é muito escroto. Eu falei, é uma merda, mas vocês vão mexer na merda, ela fede. Não, cara, qualquer coisa. Assim, ó, uma vez eu tava numa convenção da empresa e tinha um cara que era português. E, cara, eu não conseguia ficar perto do cara, porque ele era abria a boca e não tava rindo, cara. Aí ele foi falar, mas é, vocês vendem lá de Santa Catarina, né? E eu comecei a falar igual com ele, é verdade, somos lá de Santa Catarina. Eu tô imaginando o Moura fazendo sotaque de português igual o Costinha fazia com sotaque de português. Que merda. Vai, Alex. Meu ex-diretor, além de fanho, era português de Macau, lá da China, entendeu? Quase não tinha piada em cima dele, né? Não. Eu cheguei a fazer piada com ele do lado, sabe? Faz um fã em português, Moura. Aquele típico, ele tá atrás de mim, não tá? Tá. Olha, põe. Tudo é mentira. Vocês falam do sotaque de português. Só me vem na cabeça do bolinho. Só tava aqui comendo bolinho. Puta que pariu. Não, do bolinho é demais. Zenon, fala outra aí. Cara, tem um canal que eu sempre vejo do YouTube, que é do Marco Castro e do, acho que, Matheus Castro também, que é o Joystick e o Violão. Ah, já vi alguns. É legalzinho esse. Muito bom, cara. Eles pegam, tipo, aquarela, assim. Eles sempre fazem com tema de videogame, né? Sempre tem a edição do vídeo. É muito engraçado, cara. Os caras são muito criativos e encaixam muito bem a letra. É, mas depois que eu vi o vídeo que o Duende botou do molequinho tocando o tema do Mario com o Kelele, sei lá o nome daquela porra. Cara, é muito foda. Vocês viram no Palhetada? Eu vi, cara. Puta. Aquilo é foda. Aquilo é puta. Palmas pra ele. Dá um joinha pro menino. Sim. Sr. Alex Matas. Olha, eu aconselho a assistir o Fritada com o Alexandre Frota. É muito bom, viu? Os caras pegam pra ofender o Alexandre Frota. É muito bom. Fritada, sim, do Henrique Cristo. Fritada eu aconselho, mas só três, né? Que é o do Henrique Cristo, o Alexandre Frota e da Rita Cadillac. É muito bom esses três. Eu ia falar desse agora também. O da Rita Cadillac é foda também. É, não vou nem contar nada, que é bom assistir, cara. Mas é muito foda, cara. É, do Frota é o melhor, né? O Fritada é tipo coisa que botaram na internet, né? Eles botaram, mas não é um troço feito pra internet, né? Não. Na verdade, é uma imitação de um programa que tem lá na Gringolândia. Um dos primeiros que eles chamaram foi o Charlie Sheen. Ah, eu vi o do Charlie Sheen. Consiste em fazer umas ofensas pro entrevistado. Só isso. Aliás, achei muito fraco do Charlie Sheen. Falei, achei o programa uma merda. Os caras pegaram muito leve com o cara. Mas eu não tenho o que zoar o Charlie Sheen também, cara. Ele faz o que qualquer coisa que zoa ele, ele fala assim, fui eu. Cara, você acha isso? Você acha isso? Você acha que não tinha mais o que zoar o Frota? Eles conseguiram. Não, o Frota foi legal, cara. Foi muito show. O Frota foi foda. E o Frota entrou na brincadeira dos caras. Foi massa. Não, tem uma parte que ele fala assim, eu tô com medo de falar muita coisa do Frota, ele levantar e comer meu cu. Bom, cara. Só que esse, o Fritada, então, que nem o Freud falou, não foi feito pra internet, né? Mas estilo, é mais teatro, né? Ele é feito em teatro. Mas eu aconselho mesmo assim, é show de bola. Então tá. E tu vais fazer um Fritada agora com o Marcelo Soares, que dormiu e não quer falar com a gente? Não, deixa pra lá. Marcelo, vai falar alguma coisa ou não vai, viado? Ele nos pronunciou, acho que a gente devia fazer uma rodada de Fritada com o Marcelo Soares. Aí. Isso, foi. Sacanagem. Não, com o Marcelo não pode, senão a gente é processado. Sabe por quê, né? Ah, foda. A cabeça dele é tão grande, mas tão grande, que com aquela faixa do Rambo ele tem que usar o bumerangue. Que é isso? Que baixaria. O cara está só zelando pelo bom áudio desse podcast, que o microfone dele tá chiado, aí pronto, se fudeu. Melancia. Não adianta zoar o Marcelo Soares, porque ele é o editor do podcast, então ele vai cortar tudo. Vocês estão perdendo seu tempo. Bom, eu não tô lembrando de nenhum outro para indicar, aliás. Mas uma coisa só que a gente esqueceu de comentar, né, cara? É que uma coisa que a internet tem é que qualquer merda, de repente, vira um viral, né? Principalmente vacilos de apresentadores, vacilo de entrevistas e cacete a quatro. Cara, a facilidade com isso vai pros tumblers da vida e vira meme e é zoado é outra característica do humor da internet, né? Sem ser vídeo, sem ser produção e nada. Rapidamente os caras transformam aquilo dali. Quer dizer, não adianta mais. Os caras não podem mais, né? Mijar fora da bacia que se fudeu, né, cara? Vai parar na internet e por uma semaninha ali, pelo menos, vai ser zoado pra caralho. Deixa eu citar um só que tá atravessado na minha garganta. Da notícia do falecimento do Charlie Brown. O Carnaval da Bahia nunca mais vai ser o mesmo sem ele. Não é do Charlie Brown, Charles Brown. É, toca, sobe o som que o Benito de Paula fez pra ele. Ei, meu amigo, Charlie. Sem noção, né, cara? Mas o melhor foi ele se retratando depois. Foi tudo errado. Retratação aqui, quem morreu? O Charles Brown Jr., o filho do Charles Brown. Mas eu digo até pra vocês que eu achei legal, assim, porque foi uma homenagem no nível do homenageado. Pronto, falei. Ah, agora eu mandei pra puta. Toma no seu cu. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa bagunça do caralho. Podcast improvisado, né? Porque a gente é igual os improvisadores brasileiros. A gente não sabe improvisar que nem os gringos. Mas a gente faz essa merda aí com o seu ouvido. Até o próximo podcast. Seu Alex Matos, sem voz fina, vai. Grita aí, whatever. Whatever. How everybody's heard about the bird. Leitura de comentários. Estamos aqui, eu e Freud, senhor Luiz Carlos Modeste. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E o senhor Zenon de volta, né? Zenon participa de todos os podcasts. Podcast sobre paçoquinha estragada. Ah, eu sei tudo sobre paçoquinha estragada. Agora não quer participar mais de porra nenhuma. Nem selecionar comentário quer selecionar. Boa noite, senhor Zenon. Boa noite. Então vamos lá. Sabe o apelido que deram, Freud, só antes de a gente comentar, sabe qual que é o apelido que o pessoal deu pro Zenon agora, né? Não, diga aí. Agora que ele tá todo bombadinho e tá todo saradinho. Agora ele é o pernilongo bombado. Dá-lhe, só por causa da minha nareba? É. Por que você... Ele tinha, acho que quando a Xuxa voltar com infantil, ele pode ser o dengue. Vamos lá. Dentro do outro podcast pra ser o Praga, né? O meu baixinho, gordinho, careca. Não sei, eu não sei, isso aí eu não sei o que tá falando. Bom, vamos para a leitura de comentários que está acumulada. Então temos dois podcasts para ler. Vamos começar pelo 129 das Xinerds. Xinerds, podcast muito legal. Eu dou um joinha nesse podcast, ficou muito bom. Com a Camila, a Pince, a Helene, Chris Peter. Fora de série, o Modeste deve ter adorado também, né? Não. É, eu fui pouco difamado, né? Eu tô aprendendo a ler mangá. Eu vou me casar no Playland, que não sabia disso. A malhação do Judas pro Modeste, né, cara? Vai preparando as fichinhas de fliperama que tu vai casar no Playland. Bom, então vamos lá. Seu Modeste, faça as honras, já que você foi tão lembrado no podcast. Então tá, eu vou ler dois aqui. Um breve e rápido, porque eu gostei do nome, do login do sujeito. Javali Juvenil X9 do Porco. Porra, e o cara, além de tudo, foi um troll, cara. Alguém explica pra Cris que o namorado dela deixou de ser nerd pra comer mulher. que é esse? Amor, né? Não podemos falar a respeito, né? Não sabemos. Isso aí é especulações. E aí eu vou pra polêmica que rolou aqui com o senhor Fórum Looker, que entrou numa pequena polêmica com a Camila. A Camila, vou te avisar, Fórum Looker, não sei quem é você, não sei do porquê desse nome escroto, mas não mexe com a Camila, bicho, porque tem jogo ruim, cara, não faz isso, cara. Aí ele coloca aqui, manos, primeira vez que comento no Areva, levei um susto quando vi só a voz feminina e pensei, o que aconteceu? Aí caiu a ficha. Ai que susto, sou mulher, ai que susto. Ai que nojo. Fiquei cheio de preconceito, porém não importa, quanto mais improvável o podcast, você podia ter uma vírgula aqui, tá, cara? Quanto mais improvável o podcast dar certo... Marcelinho, fala aí, Marcelinho. É F, você não gosta de usar muitas vírgulas, né, F? Tá tudo junto. Zenon. Você podia pôr... Vai lá, Zenon. O Zenon faz o Marcelinho bem, vai lá, vai. Caraca, cara, você escreve muito mal, cara. Eu não uso nada. É só pra isso que deve Marcelinho, pra gente sacanear os outros como... É chato pra caralho. Vai lá. Aí olha, enfim, separado. Não, meu filho. Estou de parabéns pelo podcast. Zenon, de novo, por favor. Enfim, cara, hein? Que isso, cara? Que bosta, hein? Aí o RCFC manda aqui na sequência, primeira vez comentando, pena que não estamos lá naquele outro site, já que aqui eu não xingo. Seja bem-vindo ao comentário. Por algum motivo, eu não sei se a Camila colocou, ela respondeu pro Fórum Locker. Tenho pena, apenas pena do seu preconceito. Obrigada pelo comentário. A Camila ficou doida, cara. Não valeu, cuidado, pode. Cuidado com a peixeira da Camila, né? Já teve um pessoal aí que ficou sem o... Bom, deixa. Mas aí o Fórum Luca depois explicou. Camila, é estranho quando fica um podcast, fica sem nenhum integrante frontman. Ainda explicou que é frontman, olha só. Que tem regularidade alta em estar falando, mesmo sabendo que a parte técnica é importante. Eu não entendi nada do que ele falou aqui. Seria o mesmo de dizer que vão reativar o Monty Python e não vai ter ligação com o original? Ou botar um remake de Taxi Driver na mão do diretor do Transformers? Deixa a gente com o pé atrás. O mesmo acontece quando vocês vão falar de um assunto sério. Vão falar de assunto sério, mas até hoje não tive que reclamar do podcast. Quanto preconceito, todo mundo tem isso, ainda mais de algo novo ou diferente, como foi o caso. Com o tempo, conceito se forma, paramos de usar preconceito. Então tá explicado, cara. Quem tá falando de preconceito? Cara, aposto, faixa etária desse nosso ouvinte entre 14 e 16 anos, não passa disso. Que vocês estão falando? Porra, o que ele falou faz sentido, cara. E não foi só ele que teve essa ideia, não, tá? O pessoal falou assim, ah, só menina, ah, porra, não tem nada a ver com o podcast que eu tô acostumado a ouvir e tal. Mas, cara, e ele também falou uma coisa que é certa, assim, se você não gosta do podcast Areva, é azar o seu. Mas, quem se identifica com o podcast, cara, vai notar que, cara, a gente ouve muito isso, de muita gente, cara. O que ele falou aqui. Quanto mais improvável o podcast dar certo, sempre funciona. E é verdade, cara. A gente inventa uma maluquice que não tem nada a ver. Não que tenha sido esse o caso. Esse é um podcast que a gente queria fazer há muito tempo. Tem um podcast de meninas, de preferência só com meninas mesmo, sem ter homem dando B dele. E acaba dando certo de um jeito ou de outro, milagroso, cara. Mas acaba dando certo, assim. Pelo menos o feedback que a gente tem do pessoal é sempre esse, assim. Cara, eu achei que esse tema ia ser uma merda. E de novo vocês conseguiram fazer ficar legal. Então isso que ele falou aí é um feedback que a gente... Missão cumprida. O Freud, por exemplo. O Freud, ele geralmente é o nosso host oficial, assim, né? Mas eu não achei estranho a Camila apresentando. Mas quando outras meninas apresentam, tipo o Rafael, por exemplo, quando ele apresenta... Cara, a Camila... Como é que era o nome? Como é que era o nome do Rafael? Aurora. Aurora apresenta, fica estranho. Sacanagem. Não, cara, a Camila mandou muito bem, cara. O único apresentador que é uma merda é quando é o Zenon, né? Aí, mas todo mundo que apresenta, manda bem, cara. Não precisa eu apresentar, graças a Deus. Até porque, bom, deixa pra lá. Cena dos próximos capítulos. Que mais, Modesto? Mais algum? É isso mesmo, só esses aí meio pra dar um passando. E só parabéns, lindinha, minha namorada Selene. Parabéns, ficou ótimo sua participação no podcast, tá? Apesar de você estar me ensinando a ler mangá, foi ótimo. Já se habituou a ler de trás pra frente ou não? Já, tô acabando de ler o Gem Pés Descalços agora. E ela me corrige que é Gem Pés Descalços. Cara, eu já falei, eu acho isso. Eu, a primeira vez que eu peguei o mangá pra ler, eu não entendia nada, cara. Eu não entendia nada da porra. Porque eu tentava ler de trás pra frente, mas eu não entendia a ordem dos quadros. Foi uma merda, tudo errado. E os comentários que eu tive que ouvir foi: putz, entendemos o porquê que você tá namorando com a Selene. Agarre com as duas mãos e morda, se de preferência, pra segurar essa mulher. Isso aí, senhor Modeste. Meus para-choques. Ah, senhor Zenon, selecionou alguma coisa aí? Sim, selecionei. Tem um comentário aqui do Sir Vini Ultimate. Ele fala assim: mais um podcast Whatever e mais surpresas. Pim matando saudades e Chris Peters. colocou no plural aqui. Sempre querida. Desde o primeiro podcast do MDM que ela participou, achei-a com a cara do Areva. Admito que achei estranho, olha aí mais um, que achei um estranho um podcast sem um dos membros masculinos da moçada batuta do Areva. Ele é gaúcho, tá? Só tô lembrando. Afinal, ele quer um membro masculino? Ele quer um membro masculino, é isso que eu tô entendendo. Ele sentiu. E é gaúcho. Ele sentiu falta dos membros masculinos. Afinal, o homem também pode falar sobre mulher. Inclusive, esse é um assunto que a gente podia falar, né? Falar mal não. É, pode ser um tema futuro aí. Mas é isso aí. Outro que deu esse feedback aí também, que achou estranho, né? Pois é. Mas ficou estranho por não ter alguém que participa regularmente dos podcasts para apresentar essa coisa. Parabéns por mais um programa e parabéns atrasado pelo seu dia a todas as meninas. Então esse foi o comentário do Servini e eu também queria parabenizar todas as nossas meninas que participaram desse podcast. Ficou, cara, muito achei muito show de bola o podcast, cara. E a missão totalmente cumprida, assim, igual que eu imaginava. Agora, a Camila falou uma mentira aqui, tá? Depois ela falou assim: oi moço, infelizmente ou não, só tenho uma coisa a lhe dizer. Acostume-se, pois estarei sempre por aqui, darei um simples jeito de gravar algo. É, não participo regularmente, pois o Areva tem um time sensacional. Mentira, que ela não está sempre por aqui, ela não participa regularmente, não sei porquê, a gente fala pra ela participar, não participa. Tá, Camilo? Não mente, não, que é feio pra cacete. É isso aí, a gente tem que tomar cuidado que as meninas são mais engraçadas que a gente. Ah, mas isso não é. A gente podia dar um podcast pra elas fazerem toda semana, eu ficava feliz até. O problema é. A gente ia descobrir muito mais coisa do Modeste, cara, pode ter certeza. Não, olha só, eu tô vendo que muda de a gente fazendo podcast pras meninas e eu continuo sendo trollado. Toda semana tem alguma coisa. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Você virou uma figura mitológica. Lógica já do podcast. Você virou músculo da Areva. Que é gordo, é grande e faz mirar, né? Primeiro que vai morrer no apocalipse zumbi. Mais algum, Zerão? Não? Então, vou passar aqui rapidinho. Cara, o Coral King, o bichona, falou assim: vamos para a leitura dos comentários. Ô, Coral King, qual é a sua, rapaz? Qual é a sua? Você não gosta da fruta? Aí depois ele falou também que eu sacaneei ele. O senhor Freud não estava babando o ovo do réu. Estava apenas comentando um fato que eu achei estranho, visto que na outra participação dele no Areva, o indivíduo não ficava calado. Tá bom, Croc, eu acredito nisso. Eu acredito. Você não estava babando o ovo do réu. Tá bom, sim. Didi Mocó diria esse camufla. Se escamoteia. O Animaster elogiou aqui, falou que o cast foi demais com as meninas e tal. Falou que a Camila Tel precisa assumir sua nerdice e ela vai continuar negando, ela falou aqui. O Krieg Kleber botou uma coisa muito doente aqui, que realmente me deixou desgraçado da minha cabeça. Eu não vou nem citar. Krieg, nem vou mais usar esse bordão, tá? Acabou esse bordão pra mim depois dessa merda que você mostrou aí. O Alex Matos começou várias discussões aqui sobre as mulheres nerd, não sei o que lá, altos papos, o Fórum Looker, a Selene Duarte também, cobrando uma resposta dele, aí viajou pra cacete. O Erson FC também falou que as meninas são muito nerd, por mais que elas neguem. O Rodrigo Freire elogiou. E no geral foi isso. O pessoal, até quem estranhou e tal, teve um preconceito inicial pra achar, porra, não tem o pessoal de sempre, só tem as meninas e tal. Mas, cara, eu achei o podcast show de bola, me gastou de parabéns. E que venham outros podcasts com ela, porque é isso aí. Vale a pena ouvir de novo. Nerds, acostumem-se com mulheres. Isso aí. Tá. Sempre que puder, a gente vai colocar algumas aqui no podcast. Podcast 130, coisas marcantes, aquele podcast O Areva da Depressão. Porra, depressão, eu tenho que falar isso. A depressão é que eu cliquei no vídeo do de Kleber pra ver o que era o negócio do pai de família. Não faz isso, cara, não faz isso. Jesus, não fala isso, pula esse assunto. Vai, é muito deprimente isso aí. É depressão total. Bom, Que merda. Não, deixa, esquece. Olha, vamos lá. Seu Modeste, pula esse assunto e os que você selecionou aí do podcast. Ai, deixa eu me recuperar. Tá. Kleber, você é um filho da puta. Ele é mesmo um viado. Então vamos lá, o Rever colocou aqui, lindo depoimento, Modéstia. Obrigado, Rever. O outro que eu tinha separado, o Dr. Griffin. Cara, peraí, antes de Você falou do Renver. Puta que pariu, cara. Renver vai se fuder, velho. O cara fica comentando o podcast em tempo real, velho. Ele faz isso. Puta merda, cara. Cara, ele é nosso leitor Arueva, cara. Você não pode falar mal. Ah, se for, dá uma medalhinha de honra ao mérito, mas fala pra ele parar de... Um achievement do Xbox, né? Ele deu um achievement. Porra, velho. Ele vai comentando a prestação, cara. É como se ele estivesse participando da gravação em texto, saca? Ele só ouvindo. Exatamente, exatamente. Ele quer ser convidado pra gravar. Não vai, depois dessa, não vai mais. Só que não, né? Ele, qualquer dia eu vou convidar o Remy. O Remy merece, o Remy merece. O cara já arriscou a vida pelo Arela. Ah, se fuder. Nossa. Continuando. O Dr. Griffin comentou o seguinte. Ah, vocês falaram muita coisa que me deixaram sentimental. Seus bichas, fielas bichas. Modeste, eu também tive uma situação parecida com o meu pai. Um ano antes dele morrer de problema cardíaco, tivemos uma discussão séria que nos levou a compreender um ao outro. O problema foi meu agora do leitor, desculpa. De todos os pesos que uma morte traz, ao menos eu sabia que não havia mais nenhum dilema a ser acertado em nossa relação. Isso realmente, porra, alivia, meu. Sobre os desenhos, acho que hoje em dia se produzem coisas muito boas, melhores até que da década de 80, duvido. Avatar, o do James Cameron, A Lenda de Aang, A Lenda de Korra. O que é A Lenda de Korra? Você conhece também Avatar? Eu nunca ouvi falar disso. Liga da Justiça Sem Limites, concordo com você. Young Justice, não concordo com você. As Aventuras de Flapjack, nunca ouvi falar pra mim. Flapjack, pra mim, parece alguém batendo punheta. Hora de Aventura. Thundercats, bom, era o antigo, tá? Espetacular, Homem-Aranha, legal, era o antigo. Homem-Aranha e seus antigos amigos. Tron, Uprising e até o Pés. Homem-Aranha e seus antigos amigos? É, imagina esse desenho assim. Homem-Aranha e seus antigos amigos. Aí o Homem-Aranha com os nerds que eram amigos do Peter Parker quando eles não, o Homem-Aranha no asilo, né? Pode ser da Pé. Mas então, só velhinho. É o superior Spider-Man, que é só amigo de velho. Dançando um forró no baile da terceira idade. São bem complexos, estão longe daquele clima galhofa infantilóide da década de 80. O problema é que muitos desses são maltratados pelas emissoras que os produzem ou compram. Por fim, outro dia estava pensando sobre a coisa que mais me marcou na infância e cheguei à conclusão que foi a morte do Robin. Ah, não. O que me leva a pensar qual foi a coisa que mais marcou o sapão. Jesus. Não. Cara, mas você tem que reciclar seus conceitos. Ele falou vários desenhos legais aí pra caramba que eu aposto que você vê também vai achar legal, Modeste. Ó, o espetacular Homem-Aranha que ele falou foi uma série feita pelo Homem-Aranha muito legal. Cara, Flapjack, Hora de Aventura, Apenas um Chão, são todos... Cara, assista a Hora da Aventura bêbado, velho. Você vai... Cara, é muito louco, cara. Tem um episódio da Hora da Aventura que eles entram nas memórias da garota. É um troço que pra botar o... Qual o nome daquela porra que filme, hein? O Inception é fichinha perto daquele episódio, cara. Você chegou a ver um que um dos personagens lá vê o pai do outro pelado e não consegue mais... É muito maneiro, né? Cara, Apenas um Chão é muito doente mental, cara. É muito foda, cara. Muito bom. Ô Modeste, você que lembra do Adult Swim, cara, o Hora da Aventura se encaixaria perfeitamente no Adult Swim, velho. Apenas um Chão também, cara. Muito bom. Agora eu vou ter que ver onde que passa, pô. Cartoon Network. Ah, então. Vai lá, outro Modeste. Não foi isso. Bom, então tá. Deixa eu só ler mais um, então, o que eu peguei agora. Eu acho que pra você se defender mesmo, Freud. Pessoal, não entendeu por que o Freud não tem participado? Simples, na infância dele a TV ainda não tinha sido inventada. E pode fazer comédia stand-up, Júlio Silva Ferreira, porque a piada tá sem graça no nível... da comédia stand-up brasileira que temos hoje em dia. Gil, eu vou dar uma dica pra você. Quando você fizer uma piada sem graça, fala ai, ai, ai, que ela fica engraçada. Ai, ai, no final, né? É isso. O Sérgio Malandro tá fazendo isso há 30 anos e dá certo. Pois é. Selecionou algum, Zenon? Um que eu selecionei pra você aí? Selecionaram um pra mim aqui. Seu merda. O cara tá tão preguiçoso, cara, que a gente tem que selecionar o que ele vai ler, cara. É triste isso. Agradecido. Tem um aqui do Fórum Looker, que ele fala assim, algo marcante, pornô japonês. Até hoje sou traumatizado por isso. Cara, pornô japonês, realmente uma coisa bizarra, né, Modeste? Como assim é, Modeste? Não é. Tipo assim, primeiro que as mocinhas, elas não sabem o que é depilação, né? Mas eu não tenho... Olha só, eu não vejo problema nisso. Ah... Tá bom. Mas eu cresci vendo Claudio Hanna, meu filho. Você sabe o que é Claudio Hanna? Cara, você... o Modeste tinha tara no Chewbacca, cara. Isso aí pra ele não é nada. Mas o interessante, pra não dizer o diferente, é que essas atrizes japonesas, elas... Cara, parece que elas estão sofrendo, sabe? Elas... E porra, elas estão encarando um cara que tem o tamanho do meu dedinho, assim, do meu mindinho. Eles estão sofrendo, cara. Parece que elas estão sentindo dor. Uma coisa bizarra de ver, não é legal ver aquilo, cara. Eu tava guardando isso pro podcast sobre indústria pornô, mas vamos lá. O lance delas chorarem desse jeito é pra passar a submissão, porque a submissão dá tara pro homem japonês. Você entendeu? Também, aí cara, que tá... também com um pintinho de 8 centímetros, cara. Também... Não queima a pauta do podcast de pornô que a gente vai fazer, não. Vai, a gente vai fazer e sabe se Deus quando, cara. É. E olha só, vou defender uma coisa: tem muito cara com pinto pequeno que sabe muito bem o que fazer, que dá show de bola em cara que tem uns. Olha uns só, tá se defendendo aí. O podcast sobre pornô vai ter 4 integrantes do Areva: o Luiz, o Modeste e o Carlos e o Júlio. Se o Romenick não participar desse, eu saio fora. Eu quero adiantar um lance aqui sobre o pornô japonês, que muita gente fala assim que japonês é bizarro porque usa aqueles negócios de tentáculo e não sei o que, não sei o que. Você sabe por que, Freud, que eles usam isso? Não faço ideia, cara. O pornô no Japão, tanto o pornô live action quanto o hentai, o desenho, é censurado, cara. Eles colocam aqueles quadradinhos de censura, assim, sabe? Uh-huh. Tipo, pra não identificar as partes que lá não pode. Então eles usaram, pra não ter que usar aquilo, eles usaram os tentáculos, que eles não precisam, eles podiam mostrar os tentáculos, entendeu? Qual é a lógica? Não pode mostrar um pau penetrando, mas pode mostrar a mulher vomitando na cara da outra, a outra tomando um banho de porra. Putz, vai ficar meio pesado. Não, chega desse assunto, chega desse assunto. Estão quase igual o pai de família já, que o Creed botou aí, cara. Tá triste. Enfim, então o Farum Looker foi traumatizado por nós japonês. Tá certo. Vamos lá, rapidinho aqui, cara. Pô, esse podcast foi muito legal também, que teve os depoimentos no final, né, do pessoal, e aí deu uma carga emocional muito grande. Muita gente se sentiu tocada, por essa situação. Tá? Então tem vários comentários grandes aqui, que o pessoal também compartilhou situações aqui. O JJ compartilhou sobre coisas que marcam a vida dele, falou que a trilha sonora da vida dele é Legião Romana. Várias coisas relativas a isso daqui, falou sobre HQ de super-herói que marcaram ele também, o filme Sociedade dos Poetas Mortos. É o Cláudio Lima se identificou com a história pessoal do pessoal, questão de problemas com o pai e tal, e falou, e Patrine aí? Ninguém admitiu ver, né? Cara, eu já ouvi falar desse Patrine, mas não sei. Você via essa porra, Patrine ou Modeste? O que é Patrine? Eu tô curioso. Obrigado por perguntar. Acho que era um desenho, cara. Já ouvi falar dessa porra, mas eu não sei. Realmente, como que falar dessa merda, cara? É um seriado japonês Tokusatsu que foi transmitido no Brasil pela extinta Rede Manchete na década de 90, durante a semana no período da manhã e... Acabou a descrição do Google aqui, né? Falou em buscar no Google, na Wikipedia, tá? É com zero. Bom, ninguém aqui, pelo menos nós três, conhece Patrine, Cláudio. Lamento decepcioná-lo. Silva... Vai, fala. O Cláudio, ele falou aqui que o pai também é alcoólatra, ele se emocionou com o podcast, se identificou e tal. Bem foda, né, cara? Tipo, a situação, eu graças a Deus não tenho nenhuma experiência dessa na minha família, tá? Mas tem algum parente, alguém da sua família que seja viciado em, seja lá em qualquer tipo de coisa, seja em droga, álcool, você vê as pessoas se destruir por causa disso, deve ser uma coisa muito foda mesmo, né, cara? Por isso que é legal que muita gente se identificou com o que foi falado no podcast, vários dos nossos ouvintes. Eu queria só aproveitar o ensejo para falar de um ouvinte que não comentou por aqui, mas que comentou no meu Facebook. Tem medinho de comentar no Arelo. Ah, deixa o cara. O Christian Acigarra Ordoc. Eu tô entendendo o que do medo, né? Porra, Acigarra? Por isso que o cara tá comendo com esse nome, porra. Acigarra. Gente boa, trocou uma ideia comigo, cara bacana. Valeu, abraço, velho. Valeu, Cigarra. Então. Como que escreve? Eu tô procurando ele no Facebook. Tá, deixa a Cigarra quieto, vamos continuar aqui. Achei. Vamos lá, porra, deixa eu continuar essa porra. Caralho. Tu vai terminar essa porra nunca, cara. Ele tá gravando mais tempo de É Christian Astigarraga. Lê certo o nome. Ah, pior ainda, o cara ainda... Não foi mal. cara se garraga. Ele, eu já vi ele no Twitter. Gente boa, cara. Fala assim mal dele, não. Ah, corta essa porra toda. Estou demorando 3 horas, né, falando com o cara. Meu Deus do céu, puta merda. Eu só pra dar um beijo pro cara. Olha. Já deu pro cara, mano. Gil Silva Ferreira falou aqui, ó. O podcast tinha tudo pra ser parecido com tantos outros, mas quando chega perto do fim, mostra porque o Areva é diferente e tem seus méritos. Parabéns a todos, vocês conseguiram em um único podcast fazer rir e fazer se emocionar a ponto de encher os olhos de lágrimas. Hoje é o segundo que a gente faz isso, hein? É quase um filme dos Trapalhões. É. O Animaster também aqui. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem compartilhado essas histórias. Sei que não é fácil contar algo para estranhos sobre o que marcou sua vida, a ponto de influenciar o rumo que esta tornou. Desde um simples episódio de um desenho até um marcante momento familiar, esse podcast foi um exercício de olhar para trás e entender como chegamos todos até aqui. Sim, todos, porque nós ouvintes acabamos fazendo a mesma reflexão que vocês. Por isso, obrigado. Agora, só para não ficar com nó na garganta e olhos marejados, vou ouvir de novo o episódio 84 e o 90. Dois que eu novo cu, cantada de pedreiro, que foram totalmente zoeira, né, cara? Nossa, o Tosco Novo Cu foi muito bom, cara. Escuta de balada, cara. O de balada é foda. O Lázaro Fernando falou, parabéns, muito legal o episódio. Começou como tantos outros sobre nostalgia que se vê por aí na podosfera, mas o relato que foi inserido no final do capítulo por vocês fez com que ele se tornasse muito mais emotivo do que podia supor. E aí ele botou uma playlist dele aqui, de várias músicas que ele gosta, desde Urbana, Pearl Jam, Nirvana, Metallica, e gritou um Areva aqui no final. Valeu, pessoal, e o Areva. Servini novamente aqui, falou, ficou emocionado também, e o que faz lembrar que o Areva acaba se tornando um podcast que marca a minha vida. Olha só, estamos... Olha aí, estamos deixando marca nas pessoas. Uma marca indelével no Servini. O nosso podcast é ferro quente, a gente é brasa, mora. É a marca da besta. Pelo amor de Deus, parem. Tá pior que o cara... Lembrar de algumas coisas é bom, outras nem tanto, mas o importante é lembrar, afinal, essa é a vida. Depois do depoimento pessoal, segui a dica do Modesto, estou colocando aqui uma música que meu avô cantava quando alguém ia embora e que eu cantei pra ele. Aquele abraço, pessoal. Aí ele colocou aqui a música do Francisco Alves, 5 Letras que Choram. Foi bem no estilo do podcast, né? Choradeira, 5 Letras que Choram. E o Rodrigo Perfeira, ele também falou aqui... A gente pediu, né, pro pessoal colocar as coisas marcantes, só o Servini Ultimate e o Lázaro Fernando botaram, né? Esses viados, bichos, não botaram nada. E o Rodrigo Perfil botou também aqui que o clipe do Pearl Jam, do The Evolution, marcou ele porque ele era muito novo, acostumado a assistir desenhos leite com pera, né? E aí quando vê aquele clipe cheio de violência e violência visual e um ser humano podre, não sei o quê, ele falou nada disso, tá? Eu tô fazendo um comentário comentado dele. Mas ele tradução livre. Mas ele disse que assistia, estava acostumado a assistir desenhos normais, quando viu aquele clipe com aquele tipo de violência, deixou com pesadelo por alguns dias. Isso aí. É, Rodrigo P. Freire, o responsável pelo clipe foi Todd McFarlane, do Spawn. É, Is Evolution, baby. A única coisa boa que o Todd McFarlane já fez na vida. Aliás, não. Os brinquedos dele também são bons, cara. Só que o problema é que são só sobre coisas que não me interessam. Então, foda-se, né? Ah, sobre os Beatles, é? Ele fez do Yellow Submarine, você não lembra? Ele fez. Ah, o brinquedo dos Beatles. Ah, então tudo bem, aí sim. Ele fez a linha da McFarlane Toys é gigantesca, cara. Sim, sim. Mas tem muita merda. E outra, ele fez o clipe do Korn também, que é tesão pra caralho. Mano, isso aí eu não conheço. É, do Korn eu sei qual que é também. Isso aí. Bom, pessoal, queria agradecer a todos que curtem nosso podcast. Pô, as brincadeiras que a gente faz com o pessoal aí zoando aí, o Fórum Book, o Animaster, todo mundo que a gente brincou aí, agora não vou lembrar todo mundo que a gente ficou falando mal aí, o Coral King, pô, cara, tem que zoar, né? Não tem jeito. O Fórum Looker, acho que no primeiro comentário dele, ele disse que também tinha medo de comentar no Areva por causa dos leitores, dos ouvintes do MDM. Os ouvintes do MDM não zoaram o cara, os ouvintes do Areva não zoaram o cara, aí a gente começou a zoar agora. É, aqui a gente é que zoa, os leitores, o pessoal se comporta nos comentários e a gente é que fala merda depois, né? Que bosta isso, né? Tirando o Creed Kleber, que foi longe demais com esse vídeo do pai de família. Eu nem vi esse vídeo. Veja não. Não vejo. Para de falar nessa porra, Modesto, caralho. Mas é isso, pessoal. Essa zoeira é uma forma de vocês participarem ainda mais do nosso podcast. Mas a gente curte pra caramba essa interação com vocês. continuem conosco, muito obrigado pela audiência. A gente realmente fica, apesar da gente brincar, zoar e tal, a gente fica feliz e vai descido quando a gente vê comentários como esse que a gente teve aí, do pessoal falando que realmente sempre se surpreende com o podcast e que a gente tem esse diferencial aí, sempre consegue dar um diferencial legal nos podcasts. É certo? Isso aí. E o, bom, você que gosta de fazer as propagandas aí, fala aí o Facebook, o Cacete 4. Ah, é, então, para os nossos novos ouvintes que estão chegando agora e que comentam uma vez no nosso podcast, não fazem que nem o Hanver comentando parcelado, essa bosta. Você que o Hanver de fazer mesmo. Vocês também podem entrar em contato conosco nas mais diferentes formas e redes sociais na internet. Vocês podem entrar no Facebook, facebook.com/uareva, com dois as no final. Twitter, @uareva, e também no contato@uareva.com para nos mandar um e-mail bonitinho. Se você tiver medo de comentar aqui, não sei o que, a gente lê o seu e-mail também, lá ninguém vai te zoar. Cara, aí, nada a ver isso de TV, gente. Para com isso. Aqui só quem trola somos nós, fique tranquilo. Pois é, então, se você mandar um e-mail vai ser zoado do mesmo jeito. É isso aí. Então chega, né, senhores? Até o próximo podcast e... whatever. Tão expectativa, né? Esse foi bom, né? Ele foi entrando no ápice, assim... Vou procurar aqui as fotos, cara. Tem outra história de uma festa. Final de festa, todo mundo bêbado já, cara. Dia amanhecendo, assim. Eu sei que um louco do amigo meu, ele virou e ele disse que era tipo era próximo a um pasto. Então tinha uns cavalos, assim. Ele colocou na cabeça de bêbado dele que ele queria pegar um cavalo branco e colocar uma garota em cima do cavalo e levar ela pra casa. Nossa. Desse jeito. E ele foi atrás do cavalo. Ficou lá uma meia hora até que por fim ele conseguiu montar num cavalo sem sela, sem porra nenhuma. E veio cavalgando. Tac, tac, tac, tac, tac. E tinha um amigo nosso que ele tava muito caído de bêbado, assim. A gente, cara, Gionco, levanta, velho. Oh, o Luiz tá vindo, ele tá num cavalo. Ah, o Luiz é assim mesmo, para de dar atenção que ele fica tranquilo. Voltar a dormir. Não dá atenção que ele para. Ele falou, e o cara pegou o cavalo, velho. Vocês notaram que a tendência de repetir o final da piada foi pra ver se alguém ria? Aham. Uhum. Eu não pensei, eu tava procurando o negócio do Tom Hanks. Tom Hanks, obrigado, viu? Aí, nessas que o Zé fica ofendido e fica 2 meses fora do podcast. Cara, que ótimo. Ninguém ri das minhas piadas.